Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Ah, finalmente chegou o dia. E isso mesmo, vocês pediram, vocês conseguiram. You won it, you got it. Sejam bem-vindos ao OrionCast sobre Skyrim. E, apresentando os tripulantes de hoje, temos conosco Cetista, João, o nosso convidado especial, Gerard, e esse que vos fala, Lula Molusco. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast do nosso top 5 aí de melhores boss fights, temos aqui, né, a honra de receber em nossos estúdios o nosso ouvinte Samuel Ragnos, que lerá a sua cartinha. E aí, Samuel, beleza, cara? E aí, galera, beleza? Joia. Vamos lá, manda bala. O que diz a sua cartinha? Sim, eu fiz aqui, né, um levantamento assim dos chefes que eu mais gostei de cada um. Aí coloquei aqui na minha cartinha o que eu achei legal dos cinco, né, de cada um. O do setista, eu achei show esse aqui dos Big Dads, né? Porque os Big Dads, cara, realmente é um épico quando você tá enfrentando um deles, sabe? E eu até concordo com ele desse lance do Skyrim ter copiado os dragões. Mas os dragões, sendo bem sincero, eles são bem mais fáceis que os Big Daddy. Porque um Big Daddy no começo é um inferno, cara. É casca grossa mesmo. Nossa, é senhora. Demais. É, lembro de eu juntar 7 tiros, aquele tiro elétrico de 12, contadinho, pra poder conseguir passar. Isso. Eu ficava alternando entre um e outro. Porque aquele primeiro Big Daddy, se você deixa ele se mexer, já era. Ele te mata em 2, 3 golpes. É verdade. Sim, aí do Lula aqui, né, eu escolhi o Zeus, que realmente, cara, batalha final do Kratos com o Zeus, cara, é irado demais. Eles ficam alternando, né, quando você tinha falado, né, ficar alternando as jogabilidades, esse lance de lutar a luta 2D, 3D, primeira pessoa, cara, tudo em um único chefe realmente é genial, eu achei isso genial mesmo e é emocionante, não chega a ser... Assim, ser tão difícil. É difícil quando tá naquele modo. Agora eu esqueci o nome do modo, não sei se é o modo Titã ou o modo Deus, que realmente é quase impossível ganhar dos Zeus. Mas no normal é até normal, assim, a luta. Ah, é o hard, né, cara? É o hard. E aí, quanto tempo você ficou apertando o botão, cara? Cara, eu acho que foi uma média, assim, mais ou menos de uns 2 minutos, entendeu? Até a tela ficar vermelha mesmo. Eu também esperei, porque eu fiquei com medo de continuar. É, porque é muito grande, entendeu? É incrível, cara. A tela toda vermelha, você não vê mais nada e fica apertando. Você, caramba, meu. Caramba, é tão tenso assim mesmo, né? É tenso, Raid. Você tem que jogar isso, cara. Nossa, tem que jogar. Você fica, porra, bicho, o jogo ele vai me dar um susto, o Zeus vai se levantar e vai virar a luta, entendeu? Aí você fica naquela tensão de não querer ser derrotado novamente, entendeu? Porque você já apanhou tanto do Zeus, vindo do God of War 2 também, porque o Zeus é traíra pra caramba. Quando você dá as costas, ele cai em cima, entendeu? Uhum. Cara, e é muita raiva no dedo, viu? É muita raiva no dedo. Tem que ter raiva no dedo. O cara te incentiva a ser o Kratos, literalmente. Literalmente, cara. Bacana. Sim, aí o lance do Raid, do chefe do Raid, eu gostei mais do chefe. O Raid, ele até falou o nome dele, mas eu não me lembro. É o setista. Eu vou chamar de setista. É o Galamuf, né? É o Galamuf. Amigo, né? Amigo do setista. Caramba, meu irmão. Aquele monstro ali, Raid, eu até comentei aqui que... Pra você vencer dele sem a Chrysagreen, é assim, eu não consegui, certo? Você tá de parabéns, cara, porque esse chefe, ele é praticamente impossível. Você usando uma arma comum, porque, cara, ele tem muito life, o seu life vai embora inteiro e você não consegue matá-lo, entendeu? Só se você tiver um macete muito bom, porque eu tenho dificuldade de fazer aquele... Agora eu esqueci o nome da magia, é Holy Soul, uma coisa assim que ele drena Soul Steel. Soul Steel, né? Pronto, eu me enrolo com o Soul Steel, cara, e não consigo fazer. Aí, pra ganhar dele, o cara tem que ser muito bom no Soul Steel e saber esquivar dos ataques e ter várias armaduras contra a eletricidade. Olha, cara, você se garantiu. Ganhar dele sem a Chrysagreen é ninja, viu? A primeira vez que eu joguei contra ele, eu acho que eu fiquei lá uma hora. Foi. Caralho! Foi tenso. É épico. Uma hora. Ele é mil vezes mais difícil que o Drácula, cara. O Drácula. Eu até consegui vencer do Drácula sem a Chrysagreen, mas sem a Chrysagreen vencer dele é praticamente impossível. É muito difícil. Sim, galera, aí eu aproveitei e fiz uma lista aqui dos meus, certo? Manda bala, manda bala. Bem, o primeiro, eu acho sim que o Lula deve ter dado maior valor, o primeiro que na verdade é o quinto, né, que eu coloquei em ordem. Aham. É, falar na sua ordem decrescente, né? Pronto, a minha ordem decrescente. Vamos deixar o primeiro, o melhor por último. É verdade. Cara, é o Wesker. O Wesker do Resident Evil 5, certo? Cara, esse figuraria no meu top 10. Não? É, cara, eu acho legal. Uhum. Eu acho legal. O que você achou? Fala a tua opinião, quero falar a minha. Cara, é o seguinte, a batalha dele, ela não é tão difícil, certo? Não, eu não achei tão difícil, mas ela é tensa pelo fato de depender do trabalho em equipe, né? Porque exatamente. Aí o que acontece? Quando é com o computador, cara, eu senti dificuldade. Eu zerei com um amigo, entendeu? Porque com o computador, cara, a Shiva, cara, é difícil de trabalhar com a Shiva quando é você e o computador, no caso a Shiva. Mas com um amigo não é tão difícil, não, quando os dois estão bem entrosados, porque Resident Evil é aquele negócio. Se os dois souberem jogar, não tem dor de cabeça, entendeu? Não, é perfeita a estratégia, dá certinho. Eu, cara, eu terminei esse jogo no Professional sem amigo, eu jogando com a Shiva e o Chris de AI. Caramba! Eu sofri. Mas eu vou te dizer, o Wesker, no primeiro encontro, é mais difícil do que o último. Eu morri mais vezes ali. Mas morri muito, cara. Eu devo ter morrido umas, sei lá, 40 vezes. Aquele primeiro encontro que a gente que tem que usar uma bazuca, encontro, né? Exatamente. Eu não cheguei a usar a bazuca. Eu consegui resistir os 7 minutos. Caramba, cara. Agora, o boss fight em si, o que eu acho legal desse boss fight do Wesker é que ele é quebrado em 3 partes. Né? A primeira parte, que é ali na base, que eu acho a mais legal, quando você descobre que não adianta mandar um tiro de bazuca nele, você tem que mandar o tiro de bazuca de costa pra ele segurar a bala, pra você explodir a bala, pra chegar nele, pra poder injetar o soro. É muito bem estruturado mesmo. Isso. E ele, tipo assim, você vai apagando as luzes da plataforma, e o que acontece? Ele vai acendendo de novo, e fica procurando você o tempo inteiro. Ele é muito rápido, então você tem que deixar tudo escuro, você tem que deixar escuro pra ele não te achar. E quando, tipo, um pode manusear o lança-foguete, só que pra recarregar o lança-foguete, é um lança-foguete específico, com visão noturna, né, que você usa naquele momento, o outro tem que vir encaixar a bala. Então, quer dizer, você precisa, até pra fazer reload, você precisa cooperar. Eu acho muito da hora. A segunda parte, que é aquela parte de minigame, né, que é você apertando o botão. Eu achei demais aquela parte do avião. E tem uma cena com o Chris e com a Shiva que é sensacional. Assim, bem, bem no finalzinho, eu acho muito louco. Muito louco aquela cena. E depois a última parte, né, que é na lava. Essa parte, cara, teve uma eu lembro de uma vez que eu tava enfrentando com um amigo na live, o Eduque. A gente jogando co-op, cara, acabou a bala, a gente conseguiu matar ele na faca, cara. Mas ele tava só no osso também, tava no normal. A gente já tinha descarregado muita coisa nele. Só que aí a gente entrou no loop, assim, ele segurava um, o outro e dava facada. Ele soltava um, segurava o outro dava facada, sabe? Então a gente ficou meio que num loop infinito, quase um bug, assim. Até uma hora que entrou a animação do final. Eu não acredito, cara, foi muito épico, a gente matou o Wesker na faca, cara. É, irado. Essa batalha final do Wesker, eu acho que é meio que uma vontade que os fãs sempre tiveram de finalmente acabar com aquele traidor, entendeu? Porque desde o Resident Evil 1 que ele vem enchendo o saco do jogador, ele é um vilão que praticamente se perpetuou até o quinto episódio. E parece, né? Não tenho certeza que esse sexto tem alguma coisa a ver com o Wesker, né? Parece que é o terceiro personagem lá, que são 3 personagens no Resident Evil 6, que a gente viu no trailer, que saiu recentemente. Uhum. E o terceiro parece que é alguma coisa que tem a ver com o Wesker. É, com o Wesker Children. Eles mencionam muito o Wesker Children no... Se você... Quem jogou o DLC... O Nightmares, né? O Undead Nightmare, não. Past Nightmares, alguma coisa. É o DLC da mansão do Resident Evil 5. Não tá me vindo a cabeça agora. Eu acho que é o Nightmares mesmo, viu? É o Nightmares da mansão. Porque o outro é o Escape. E, então, quem jogou esse DLC, eles falam do Wesker Children, que tinham vários Wesker Children. Então pode ser um daquele, eu acho que pode ser o Steve. Até o pessoal que comentou, se eu não tinha visto o trailer de Resident Evil 6 no mural. Meu, eu vi, cara. Tô chapado, cara. E a gente vai falar disso sim, né, Raid? Esse ano é o ano, a gente tem 3 Resident Evil sendo lançados, com certeza, né? Parece que são 4, né? Contando todos os consoles assim que ele tá saindo, parece que são 4 que vão sair esse ano. Resident Evil tá... É o ano Resident Evil, cara. Eu não esperava vocês, assim. Eu quase caí da cadeira quando vi o trailer, porque foi um negócio meio terrorista, né? Começaram a soltar a informação no dia e no fim do dia tava o trailer lá, quase... Nossa, cara, achei demais o trailer. Mas tem o do DS que tá saindo agora, né? O do 3DS. É o Revelations. É o Revelations, é. E tá, o jogo tá sendo muito bem avaliado. Tem o Operation Raccoon City e o 6 no fim do ano. Então, cara, ano Resident Evil vai vir com conteúdo aí sim, galera. Show. Isso, bacana. E, ô, Raid, arruma aí um Resident Evil 5 aí, a gente joga pop, cara. É, vou arrumar, é. Sim, com certeza. Beleza? Vamos lá, Ragnus. Vamos lá. Galera, o outro chefe aqui é de um jogo que eu gosto muito, assim. Vocês já até falaram dele, mas foi um pouco por cima naquela época dos jogos do Cachorro Louco, né? Aqueles jogos de terror. Ah, bacana. Pô, cara, aquele cast foi muito doido. Show de bola. Aí o chefe é o Hunter do Dead Space 1, certo? Quem jogou sabe que esse chefe é foda. Isso dá medo, cara. É. E ele tem um fator de cura que é o Wolverine Extreme, cara. Você atira nas pernas dele, porque no Dead Space não é aquele lance de você ficar atirando na cabeça, né? Tem que desmembrar, tem que cortar o braço, as pernas. E esse cara, ele é a sua dor de cabeça, bicho, porque você atira nele, corta as pernas dele, e quando você vai ver, tá renascendo e é bem rápido, entendeu? E quando dá fé, o cara já tá em pé, correndo atrás de você de novo, querendo lhe matar. E pra você matá-lo realmente, você tem que ter sangue frio pra você descobrir uma forma de acabar com ele de uma vez por todas. Eu achei muito parecido com aquilo que você falou do Nemesis, que sempre tá perturbando a gente, entendeu? Aham. Uhum. O Hunter no Dead Space 1, ele é como se fosse o Nemesis, entendeu? É. Ele se regenera e sempre tá ali perto, mano. Ele realmente é um... Ele não chega a ser um chefe final, mas ele é aquele chefe que enche o saco, entendeu? Não te deixa confortável em momento nenhum. E tenso o tempo inteiro, como o jogo deve ser, entendeu? Aí, continuando aqui, eu coloquei um jogo, não sei assim, se a galera joga muito ele, mas eu acho até legal, o pessoal até brinca, né? Dizendo que ele é o Halo do PS3, né? O Killzone 2. Sim, sim. No caso, já tá no 3 agora, né? Mas eu coloquei do Killzone 2 até pra não revelar tanto spoiler, porque o 3 tá bem recente, né? Uhum. Oh, cara, bacana. Pois é, esse chefe aí é o Haddock. O Haddock, cara, é um cara de armadura que os Helgast, um nome complicado, Helgast. É. Eles fizeram uma mega armadura pro Haddock lutar com você no final do jogo, e a armadura dele, cara, é fuderosa. Você pode ficar usando bazuca, o Diabo 4, pra você detonar ele, você tem que ser bem rápido, e praticamente você joga esse chefe inteiro correndo, que não é uma coisa assim comum, entendeu? Em jogo de FPS, você ter que enfrentar um chefe pra você ficar o tempo inteiro correndo, porque se você parar, morreu. Porque o Haddock, cara, com o ataque dele com a faca, morre na hora. Isso prejudica só um pouquinho na hora de mirar, até porque que o Zone tem uma mira que balança pouco, quem já jogou sabe, nesse sentido eu acho ele bem, tipo assim, a mira dele balança pra caramba, tipo, é muito realista nesse aspecto, então, cara, deve ser foda, cara, eu joguei o Zone 2 um pouco, né, o 3 ainda não, o Homem Mal, que é especialista de FPS, já terminou os dois, mas ele deve poder dizer também, eu acho, a mira treme bastante, que deve deixar muito crítica a luta. É verdade, fica difícil pra caramba e tenso pra caramba também. É um chefe assim que faz você suar frio quando você tá enfrentando. Eu acho que eu morri mais de 15 vezes pra esse chefe, porque é muito difícil você mirar, correr e atirar, cara. Atirar. É difícil pra caramba. E acertar, isso mesmo. É difícil pra caramba. O Haddock do Killzone 2. Beleza. Sim, aí continuando a lista, eu coloquei aqui um... Ele não chega a ser realmente um chefe, certo? Eu acho que ele tá mais pra ser um monstro, assim, de fase mesmo. Ele fica muito sendo guardião de templos no jogo Skyrim. Uhum. E eu sempre me confundo, eu não sei se é o Ice Troll ou Frost Troll o nome dele. Uhum. Mas, cara, é muito tenso, bicho. Ele é gelado, é um troll gelado. É, pronto, é um troll gelado. Gelado. Isso. É difícil pra caralho você matar ele. E ele dá umas três garradas em você e você morre na hora. Porque você pensa assim, poxa, cara, ninguém vai colocar no início do jogo, né? Porque ele não chega a ser final, essas coisas não. Não chega a ser um spoiler, não. Ele tá tipo num dos primeiros templos que você vai. E, cara, ele é difícil pra caralho. Ele só pra vocês terem uma ideia, eu só consegui matá-lo de longe, escondido, porque se for de frente a frente, morreu na hora. Ele é muito mais difícil que um dragão e muito mais difícil que qualquer personagem do jogo até agora que eu vi, porque eu já tô com 67 horas de Skyrim e eu não achei inimigos mais fortes que o Frost Troll, entendeu? Pô, um jeito que eu conheço bom pra matar troll é você banir eles. Banir o troll. Sensacional, Raid. acaba com eles. Boa. Realmente esse aí é o ponto fraco deles, né? Senhor, é. O problema é uma arma que dá banimento em Skyrim, uh-huh. né? Uma arma que dá banimento, né? Aí, ó. Boa, boa. Sensacional. Bem, e o meu primeiro lugar, né, vai para um jogo que eu gosto muito. Vocês fizeram um cast recentemente, né, do jogo anterior a esse que eu vou falar, que é o Batman Arkham City, né. O chefe dele não chega a ser o último, mas é o chefe mais criativo que eu já vi, que é o Mr. Frio, ou Senhor Frio, né, em português. É. Cara, esse chefe é genial. Você gosta de chefes gelados, hein, o Ice Troll. Curioso, cara, né, cara? Curioso, cara, né? Primeiro e segundo. Pois é, o primeiro e o segundo ficou pro geladão. Assim como o cientista gosta de dragão. Pois não é, cara. É. Sim, aí o que é que acontece? Esse chefe aí, o Mr. Frio, tudo que você aprendeu no Batman Arkham Asylum e no Arkham City, você vai usar contra ele. Entendeu aí? A batalha se foca em tudo que você aprendeu na jogabilidade do Batman. Entendeu? Por isso que eu achei ele tão genial, porque pra você enfrentá-lo, você tem que usar tudo que você aprendeu. A parte de se esconder, a parte de atacar à distância, de usar os seus gadgets e várias outras coisas, cara, fazem com que esse chefe, pra mim, se torne um dos mais criativos, assim, da minha lista. E é bem recente, né, cara? Isso que eu acho legal, assim, a gente tá... Você vê, a maioria, isso que eu gostei da lista aí, de todo, do que eu vi, né, a lista que o pessoal fez, tem muito chefe recente, você já tá... Tá, esse top vai estar mudando aí, que ao longo desse ano o top de todo mundo vai mudar. É verdade, daí a gente tira como os jogos hoje em dia, eles estão focando muito numa experiência contra os chefes, entendeu? Porque geralmente, o que que acontece? Os jogos antigamente não tinha tanta, assim, foco num chefe marcante, como enfrentá-lo, ou a dor de cabeça que você vai ter. Enfim, cara, os chefes desses jogos hoje em dia, cara, tão primorosos, entendeu? Eles sempre estão tentando impressionar a gente. E só quem ganha é a gente, entendeu? Porque toda vez que a gente vai jogando, conhecendo novos jogos, tem sempre chefes marcantes. E eu espero, assim, uma segunda edição de vocês, porque realmente tem muito chefe legal pra gente enfrentar. Tem. O pessoal até cobrou aí, galera, porque os casters que não participaram, né, fazer aí. Então a gente imagina aí fazer um outro cast desse Homem Mal, né? Vai ter só chefe de FPS. Eu imagino que seja só FPS mesmo. Né? Não, a gente fica sacaneando. O Pascoal vai ser só chefes de Mario, Zelda e... Mr. Bumble só chefe de RPG japonês. Só chefe de RPG japonês. É mesmo. É bacana. Pô, brigadão pela cartinha, Samuel, mas fica aí com a gente. Raid. O que diz a sua cartinha? Minha cartinha é do Arames, né? Eu vou tentar ser rápido aqui. Ele diz, e aí, galera da Orion? Cast muito bom, mantendo a qualidade sempre e com um tema que eu curto bastante. O cientista colocando Big Dead na lista já era previsível, mas o que fiquei surpreso foram duas coisas. Ele deixar os berremotes de Fallout fora da lista, que apesar de não serem tão difíceis de lutar, impressionam pelo tamanho e aparência. Mas isso ainda passa longe da surpresa de escutar Hyde colocando Sonic em segundo lugar. Eu fiquei chocado durante a gravação. O pessoal não esperava isso, né? Às vezes surpreendo também. Mas indo por outro lado, é legal ter essa surpresa porque acaba criando uma expectativa maior para ouvir o que fica em primeiro lugar. Bom, a minha lista ficou assim. Em quinto lugar colocou Kessler, de Infamous. Apesar da luta em si não ter sido tão difícil... mesmo jogando no hard, o que conta são os acontecimentos antes e depois. Desde metade do jogo, você já fica sabendo que ele vai ser o boss final. A partir desse momento, até a hora da luta, ele fica dialogando com você e te torturando mentalmente. Então, quando chega a hora de descer o braço nele, já existe toda a raiva acumulada, né? Eu sei como é que é isso. Ele já trabalhou isso, né, em você. Vocês jogaram o final do Infamous? Cara, é um jogo que tá aqui na prateleira, cara. Eu preciso jogar e é um jogaço, cara. Galera, é irado esse jogo. Então. E assim, ele tá sendo muito ofuscado pelos outros exclusivos do PS3, né? Como o Uncharted 3, Uncharted 2 e por aí vai. Mas, cara, Infamous é muito bom, entendeu? Ele é um jogo assim, a história dele é bem legal. O Kessler, o legal foi que ele não revelou spoiler, mas o Kessler, cara, é um chefe realmente que você enfrentando ele, você tem mais raiva ainda porque a história influencia nisso, entendeu? E foi bem bolado realmente esse chefe. É uma série que a gente deve cast até, viu? É que o único cara que terminou Infamous por enquanto aqui da gente é o Homem Mal. É ele mesmo. O Aramis aqui até fala, né, que o que acontece depois da luta, né, ele é interessante, só que ele não vai contar aqui pra não revelar o spoiler, né? Foi um spoiler violento. Uhum. Então, em quarto lugar, ele coloca o Kintaro de Mortal Kombat 2. Ele diz que não tem muito o que falar desse jogo, né? E passou a infância dele tentando ganhar dele. É bem no cego o Kintaro, hein, cara? Dá bastante, faz passar raiva, hein? Posso dizer, faz passar raiva. Ele ainda me dá uma dica aqui pra usar o Sub-Zero contra o Shao Kahn, que fica fácil. Eu não sei, é que o Mortal Kombat é cheio de bug, né? Às vezes você acha um ponto, tipo, voadora rasteira, né? Aí vai cara, mesmo. O cara já deu a dica no funk, o Elton. Escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero. Sub-Zero. Mas o lance do jogo de luta, né, que é... Eu principalmente tenho muita dificuldade, porque quando a gente pega um jogo de luta, principalmente eu, certo? Eu tento zerar com todos os personagens, só que, cara, sempre tem aquele personagem... Tipo o Zangief, ou então Dalsin. O Dalsin, que é difícil pra caramba você zerar com eles. Eu geralmente, o que é que eu faço? Eu vou sempre com muito bom, tipo Ken ou Ryu, e no final troca pra eles. Mas aí eu perde. Já fiz muito isso, cara. E perde mais round pro chefe do que perdeu na campanha inteira. Isso mesmo. Assim, é fogo. Isso dá trauma. Dá trauma. Bom, em terceiro lugar, ele coloca o High Dragon em Dragon Age 2. É, durante o jogo é possível enfrentar dragões várias vezes. Normalmente um boss dragão é ligeiramente maior que os outros. Mas no caso do High Dragon, só tem uma batalha, que é perto do final do jogo. Foi aí a única batalha do jogo que precisei pausar várias vezes para gerenciar os personagens do grupo, que levei uns 40 minutos para terminar. Ó, tá igual o Galamuf lá do... Quando terminei, eu pausei o jogo e respirei. E veio aquela sensação de vitória que poucos conseguem dar. O mais legal de tudo é que foi um jogo que peguei simplesmente pela curiosidade, sem muita expectativa para a história ou o jogo em si. Tanto que depois de terminar, não senti vontade de jogar de novo. Mas esse boss ficou marcado. Deve ser uma coisa épica mesmo. Cara, ainda vou começar o Dragon Age 2. Eu tô iniciando um e realmente eu tô na fissura pelo 2, porque o 2, os gráficos pra mim tá até legal, a jogabilidade também, mas é aquele negócio, né? Quando tem um jogo na frente, cara, fica difícil de você jogar um negócio, o 2, e ter jogado o 1, entendeu? Pra mim, eu prefiro jogar primeiro o 1. É difícil mesmo. Você fica tipo, cara, tem que jogar esse primeiro. Aí começa a juntar, você tá falando, caramba, meu, tinha que eu pegar pra jogar isso. Pronto, é que nem o Infamous 2. Se for, pô, jogar o 2 sem ter jogado um é foda. Ah, não rola, não rola, não rola. Em segundo lugar, aqui ele coloca o Big Daddy de Bioshock, né? Vocês comentaram todos os pontos da luta em si. Só deixa eu citar um ponto importante. Depois de toda a luta, vem a decisão moral de como retirar o Adam da Little Sister. Apesar de não ser parte da luta em si, acho que isso tem um efeito importante, porque a responsabilidade que você tem de assumir depois de matar o Big Daddy e conseguir o Adam é o que te motiva a atacar ele. É verdade, porque se você quiser fechar o Bioshock sem matar o Big Daddy nenhum, pode, né? Não é obrigatório. Mas é embaçado. Não dá, né? Não dá, tem não que... Dá, não dá, não tem dá. Tem que matar o Zig Dead. E em primeiro lugar ele coloca, ó, o Robotnik de Sonic 2, né? Aí, ó. Bom, a maior parte já foi dita no cast. Só faltou comentar que na Death Egg Zone, é verdade, não existem anéis. Então você precisa derrotar a versão robótica do Sonic e o Robotnik sem tomar dano. Outra coisa interessante é que a música que toca quando você enfrenta o Robotnik dessa vez é diferente das outras vezes. Ela é mais séria e dá uma sensação muito foda. Eu sinto que é uma luta mais épica que qualquer outra que eu já passei em outros jogos. Enfim, essa boss fight é suficiente para fazer eu achar Sonic muito melhor que Mario. Olha só, louco, caramba. Você lê a cartinha, Raio. Eu fiz questão de ler a cartinha dele. Porque o que eu senti jogando Sonic 2, eu não senti em nenhum jogo do Mario. Outra coisa... Pascoal tá se mordendo. Se mordendo nesse momento. Outra coisa que ajuda a marcar Sonic 2 na minha vida gamer é que foi uma boss fight que durou anos. Porque a primeira vez que eu tentei fechar o jogo foi quando ganhei meu Mega Drive. Mas só terminei de fato ano passado jogando em emulador. Aí ele coloca uma menção honrosa aqui. Ele coloca os behemoths de Fallout. Se usar o Fat Boy, fica tranquilo enfrentar eles, né? Mas ainda assim rola todo um impacto visual quando você encontra um mutante gigante que tem como arma um porrete com o engrante na ponta. Vou dizer, nunca matei um com Fat Boy, cara. Eu sempre usei muito Nuka Grenade e aquelas Bottle Cap Mine. Eu sempre investi muito em explosives, né? Mas demora pra caramba. Demora nada. Se você tem aquele perk lá de Demolition, ainda mais tipo assim, Nuka Grenade, se você tacar umas 3 nele, você tem aquele perk de dano acumulado, né? Que quando você acerta vários lugares, tipo, depende de como você tem os perks somados. Mas eu já peguei um Behemoth de costa assim e matei com 3 Nuka Grenade, que já pegou de cara Sneak Critical, A da segunda já deu o multiplicador do... do Explosives, mais do... Cara, tipo, foi destruidor. Tipo, matei com 3. Acho que ele tinha um pouco mais da metade da energia. Ei, Lula, tu tá PHD, né? No Fallout 3. Ah, pô, eu tu gosto. Tem 300 horas, bicho. Cara, 500, 500. Mas sabe um negócio? Sabe o jeito mais engraçado que eu fiz de matar um Behemoth? Foi assim. Uhum. Eu tinha um monte de Bottle Cap Mine. Né? Um monte. Uhum. Aí eu tenho aquele perk de Paralyze Empalm. E eu tenho aquela luva que chama Fisto. Então você entra em VATS, dando porrada, ele paralisa o inimigo por uns 30 segundos. Aí é mais engraçado, assim, o Behemoth paralisou e ele paralisou em cima de uma perna só, ele caiu. Aí o que, que eu fiz? Aí eu fiz um círculo de Bottle Cap Mine em cima dele, e aí fiz um rastro, assim, de Bottle Cap Mine na minha direção. Aí quando ele acordou, já explodiu umas 3, assim. Aí ele veio tentar andar na direção e pisou mais em 2 ou 3 e morreu. Tem que fazer aí, de mil e uma maneiras pra matar o Behemoth. Então, aí eu lembro que meu primo viu isso, assim, e é mó engraçado, né, que o Behemoth caído no chão, com um monte de Bottle Cap Mine e aquele caminhozinho assim, ele falou, nossa, cara, parece até uma macumba, né? Negócio assim, ó. Falou, no fundo, foi ser uma biribinha do capeta, né? Porque pisa, mas destrói tudo. Caramba. Ei, Rádio, agora que eu me lembrei de uma coisa. Cara, fazendo aquela comparação que o Lula há muito tempo deixou de fazer no sketch, mas a gente sempre fazia, que é as comparações Lula-Molusco. Pô, não ando tão inspirado, cara, pra ela. Pois é, cara, tu parou. É, aquela comparação, o Robotnik tá pro Sonic, assim como o Copa tá pro Mario, todo jogo tem o Robotnik como último chefe no Sonic, ou não? Olha, eu acho que sim, viu? Eu não me lembro agora de algum que não tenha. Caramba, olha aí. Mas segundo a carta, o Robotnik é melhor, né? Sonic é melhor. Tá comprovado aqui. Bacana, eu vou ler a cartinha aqui do Thiago Araújo, que é curta, né? Um top 5 até que a gente já praticamente comentou, mas como ele, acho que é a primeira vez que ele manda a carta, vamos lá. Olá, minha primeira carta do ano, e vou logo citar os chefes mais poderosos que eu me lembro. Top 5, quinto, Wesker de Resident Evil 5, a gente comentou. Ares de God of War 1, pô, cara, animal, meu, você mata um deus. Ainda não era Zeus, mas era um deus. Eu acho animal a luta, cara. Eu gosto da frase que ele diz no final, que o Ares fala assim, ah, eu só queria fazer de você um guerreiro mais, um matador mais eficiente. Ele falou, você conseguiu, e crava a espada nele. Cara, isso é muito Kratos, cara. É verdade. É. Dragão de Skyrim, clássico, né? A galera tem escolhido aí vários. Já tá virando clássico, né? Já tá virando clássico. Bowser, Super Mario World. Bowser é clássico, próprio ser Mario. Né? E o primeiro, o Valos, do Shadow of the Colossus. É também. O primeiro Colosso. Aquele... É o primeiro Colosso. Primeiro Colosso. Eu também acho ele bem... É, o Colosso que eu acho mais legal é aquele que é voador mesmo. Eu acho muito emocionante você ficar lá na asa dele pra tentar matar. É show, aquele ali. É muito aquele... louco. A música que toca naquela tela é muito marcante. Isso. Mas beleza. Obrigado pela cartinha, Thiago Araújo. Obrigado aí todo mundo pelas cartinhas. E só pra fechar aí, Samuel Ragnos, o que, que você anda jogando? O que, que você pretende jogar nesse ano? Fala aí pra gente. Bem, o jogo que eu tô no hype, galera, é aquele Resident Evil 6, né? O Lula até viu aí no Facebook. Ah, rapaz, caí da cadeira. Caí da cadeira, cadeira. E pra mim vai ser o jogo do ano. Eu não acredito que com um trailer desse eles decepcionem a gente, não. No mínimo, o trailer do ano eles ganham, que o Resident Evil 5 ganhou o trailer do ano. Olha aí. Sim, e o que eu tô jogando hoje em dia é o Fallout 3, né? Que, por incrível que pareça, desde que eu comecei a ouvir vocês, eu comprei muitos jogos indicados pra vocês. O Fallout 3, o Red Dead Redemption, que até eu vendi o meu antigo, comprei agora o GOT Edition, né? Que vem todos os DLCs. Olha o Merchan, hein? Olha o Merchan. Olha aí como o Orion influencia. Ah, é. Legal. E eu tenho uma maldição do Fallout 3. Toda vida que eu tento zerar esse jogo, acontece alguma coisa e eu não consigo, cara. Meu PS3 aqui deu um problema, perdi tudo do HD, mais de 50 horas que eu tinha nele, tudo foi pro espaço, entendeu? E eu tô zerando de novo Fallout 3 e focando ele e Skyrim, hoje em dia. São dois jogos que consomem muito, né, cara? Tanto Fallout 3 quanto Skyrim. Então, eu posso dizer que você tem jogo pra jogar 2012 inteiro, os dois. É verdade. É bom que eu economize e não compro tanto. Eu tô querendo comprar só o Resident 6. O problema vai ser resistir, né? O ano inteiro, cara. Mas bacana. É esses que você tá jogando, mas Resident 6, Fallout e Skyrim pelo momento, né? É verdade. Bacana. Eles tomam muito tempo, esses jogos. Legal. E Hyde? Temos recadinhos? Temos. Primeiro eu vou agradecer aí o General Jota, o Twenty Angel, que mandaram cartinha, né? A gente não vai ler porque o tempo aqui tá super estourado, né? Uhum. Mas obrigado aí. Todo mundo também comentou lá no mural, teve bastante gente. E mandem cartinhas aí, falam, digam, né, se vocês querem participar da leitura aqui, que a gente vai toda semana chamar alguém para ler aqui com a gente, falar o que acha, né? É, sigam a gente aí no Facebook, curtam no Twitter e espalhem a palavra do OrionCast. Legal, beleza. Samuel, muito obrigado por ter gravado com a gente, muito obrigado por ouvir a gente aí, cara. É para isso que a gente faz isso aqui. Valeu, galera. Eu que agradeço e quero que vocês saibam que não só eu, mas toda a galera que curte o OrionCast realmente gosta de vocês, porque vocês fazem o cast para quem realmente, no caso, vocês gostam de games, entendeu? Então é aquele lance, é fazer algo que realmente você gosta e não por um objetivo visando lucro, essas coisas, não. Vocês visam realmente o que vocês gostam, entendeu? Eu sei que ficou meio esquisito, é porque eu não sou muito bom pra falar. Não, eu entendo, forma. Entendo, cara. É a paixão de todo mundo aqui, é game, cara. É isso que a gente vive quando faz esse programa aqui. A gente é de gamer pra gamer, cara. Valeu, valeu. Beleza? É isso. Obrigadão pela participação e aguardamos a participação de vocês, galera. Vamos pro assunto de hoje. Começando o nosso assunto de hoje, o que é Skyrim? Skyrim é o quinto jogo da franquia The Elder Scrolls Oblivion, né? Na realidade não, ele é o quinto jogo da franquia The Elder Scrolls e ele precede Elder Scrolls Oblivion, né? Que é um jogo já bem antigo, saiu no começo da geração, acho que no começo da geração do Xbox, né, cara? 2006, né? 2006. Então, 2005? 2005 foi o ano que foi lançado o Xbox. Acho que ele saiu em 2006. Eu também acho. Eu lembro que foi o ano que eu comprei meu Xbox. Foi 2006. E eu lembro que um amigo emprestou e eu não curti, cara. Não curto até hoje. Também não. Até hoje. Tá? Mas o que que ele é? Por quê? Por quê, cara? Fala. Cara, assim, ele tem um problema sério de ambição versus usabilidade. É, exatamente. É aquele jogo que você vê todas as possibilidades, mas você não é chato realizar todas elas, entendeu? Eu acho. Cara, eu quando vi aqueles ratos assim, que parecem mais uns capivaras gigantes, assim, no começo, já me desanimou, né? Mas o que ele é, né? Ele é um RPG de mundo aberto, com temática medieval, tá? Foi desenvolvido pela amada Bethesda, né, Cetista? Aê, Todd Howard! Ele foi lançado no dia 11/11/11/11 para PC, Xbox e PlayStation 3. Curiosamente, a mesma data de Uncharted 3, né? Isso deu muita discussão, mas não vou tocar aqui agora. Okay. Ele teve um custo de produção aí bacaninha, né? Estimado em 100 milhões de doletas. E até agora, aí, pelas contas, aí vendeu 5 milhõezinhos no Xbox, 3 milhõezinhos no PlayStation 3, apesar de muito bug, e 1,6 milhões no PC. E também o jogo ele conseguiu uma façanha aí. Vendeu 3,5 milhões de unidades nas primeiras 48 horas. E foi considerado o jogo do ano por... Vários sites assim consideraram. Alguns não consideraram, que gerou algumas discussões lá na nossa comunidade do Facebook. Eu particularmente me diverti muito com isso. Eu entrego aqui, foi hilário ver. Mas e aí, vocês esperavam que ia ser tudo isso, a recepção, tipo, tendo Oblivion a base de fãs que tinha, já fazendo muito tempo que não tinha uma continuação. Cara, isso parando pra pensar que Skyrim não tem multiplayer, cara. É um jogo single player. O Todd Howard falou desde o começo, todo mundo, ele deu uma entrevista um tempo atrás que ele falou: as duas coisas mais pedidas pelos fãs de Elder Scrolls é dragão e multiplayer. Ele falou, dragão a gente fez. Agora, multiplayer, ele falou, não vamos colocar se não fizer sentido. E não fez sentido, ele não colocou. E ele fez um jogo que vendeu 10 milhões de cópias antes do final do primeiro, da porra do primeiro mês. Entendeu? Então, tipo... E só isso já é uma façanha. Eu nunca esperava essas vendas. Não esperava mesmo. Pelo escopo do jogo, cara. Não é um jogo pra todo mundo. O que aparentemente... Agora é uma frase esse errada. Não é um jogo pra todo mundo, é um texto do Gerard, não é, Gerard? Cara, mas olha só, a minha perspectiva da venda do Skyrim é a seguinte. O jogo ele conseguiu romper a barreira do nicho. E aí o hype foi carregando o jogo e um monte de moleque de 14 anos que joga Call of Duty comprou esse jogo. Esse jogo ele vendeu 10 milhões? deve ter 5 milhões encalhados em instantes agora, sacou? Uhum. É, esse jogo, ele continua não sendo pra todo mundo, só que por alguma razão, a campanha de marketing dele, a recepção dele foi tão boa, que ele conseguiu fazer parecer que ele era pra todo mundo por um tempo. Mas eu acho que se forem fazer um estudo posterior, esse jogo tá encalhado na casa de muita gente, cara. Ele não é pra todo mundo ainda assim, eu acho. Encalhado? Oh, isso quer dizer que eu vou ganhar uma cópia. Alguém vai poder comprar barato e me dar. Cara, muita gente comprou na onda, sacou? Pô, uhum. Oh, cetista, me dá o seu aí, pô. Não, nem fudendo. Ah, ele pode, ele pode ser considerado que não é um jogo. Tô pedindo Skyrim, cetista. Tô pedindo Skyrim, pô. Caramba. João, fala aí, João. O que você acha? Você achou que a recepção ia ser assim? Sei que é muito fã de Oblivion, que eu sei. Então, depende do ponto do desenvolvimento do jogo, né, cara? O jogo foi desenvolvido aí, ele foi anunciado... Entre o anúncio e o lançamento, teve um intervalo de um ano. E enquanto foi saindo as notícias e tal sobre como estava desenvolvendo, no início eu achei que não. Porque o Oblivion, ele é um RPG ocidental que eu geralmente acho mais simples, né? Um RPG com menos números, mais gráfico do que os RPGs orientais. Mas então eu achei que eles, mesmo por essa simplicidade na realidade do Oblivion, eu achei que ele poderia ser um jogo não tão acessível no início. Mas conforme foi saindo mais notícias, foi mostrando mecânicas, foi vazando, né, informações, eu vi que a Bethesda, ele fez o maior esforço possível para tornar esse jogo acessível. Ele tá muito dumbed down, assim, se comparado ao Oblivion, e inacreditavelmente acessível se comparado ao Morrowind, por exemplo. Então, eu acho que ele está acessível, sim, né? À medida do possível, que ainda, uhum, ainda é um RPG, ainda exige leitura, ainda exige um pouco de dedicação do jogador, mas acho que eles fizeram o maior esforço possível para tentar agradar. Legal, acho que a gente vai discutir, vai entrar nesse assunto mais para frente, mas digamos assim, a grosso modo, casualizaram a parada? Sim, sim. Deram sim, uma uizada na parada. Não sei, tipo assim, agora falando do que eu vi, né, porque eu sou um cara que eu prometi tentar gostar de Skyrim esse ano, é uma das minhas promessas, né, então esse cast aqui pra mim vai ser muito produtivo, né, mas não sei, cara, eu achava, tipo assim, achava que ia vender pela base de fãs de Oblivion, apesar de ser um jogo que eu não gosto, eu sei que tem muitos fãs, né, foi um jogo que foi super premiado na época, mas eu também não achava que ia fazer esse estrondo todo, não, assim, game do ano, tanto que se vocês voltarem os casts aí, eu falar que a minha aposta, assim, real pro jogo do ano, eu achava que seria o Batman, né, e que, meu, acabou tomando lavada do Skyrim, né, nem outros prêmios que não foram pro Skyrim acabaram indo pra ele, se eu não me engano, mas é interessante, tipo, o meu hype não era tão alto, e não achava que ia ser sucesso comercial todo, não. Que tá sendo, e não só sucesso comercial, né? Esse monte de meme que tá rolando. Eu tomei flechada no joelho, o nego tatuando flecha no joelho. Ai, minha nossa. Por aí vai. Mas é, tá tão famoso quanto a Luísa que voltou do Canadá, né? Mas vamos lá. E falando do desenvolvimento, né? Os primeiros conceitos de Skyrim, eles surgiram logo após o lançamento de Oblivion em 2006. O time de desenvolvimento tem mais ou menos umas 100 pessoas, né? Esse número 100 tá meio interessante, né? Que a gente fez o cast de Zelda Skyward Sword, que também foi um jogo que foi indicado para jogo do ano, apesar de não ter levado em lugar nenhum. Ele levou na bunda, né? Levou, então. Mas pra um jogo, acho que pro que o jogo... Eu não esperava nem indicação, cara. Nem esperava um 40-40 Famitsu de novo para um Zelda. Já que ia ser um bom Zelda. 40 Famitsu já foi o tempo que vale alguma coisa, né? Não, eu ainda acho que vale muito, cara. Ainda acho que vale. É difícil, é difícil. Ainda tem poucos jogos lá. Mas é... Cara, o Zelda também tinha 100 pessoas trabalhando, né? Será que é um número... Sei lá, acho curioso isso aqui. Vou ter que descobrir. Capeta, cara, com certeza. Será? Ah, é. Vou perguntar se o Batman e Uncharted 3 também tinham 100 pessoas na produção. Né? Foram... Cara, Uncharted é de Deus, cara, pra ficar despreocupado aí. É? Ah, então beleza. Ó, a produção foi supervisionada por quem, o setista? Fala aí o nome do cara. Todd Howard! Ah, sabia. Que dirigiu jogos anteriores da franquia. Né? Eu sabia que você ia falar essa parte, cara. Não tô esperando um próximo cast de BioShock também, que vai ser muito divertido. Ah, vai mesmo. Vai ser uma puta personalidade do Ken Levine, né? E falando da trama, né? A história, ela se passa 200 anos após os acontecimentos narrados em Oblivion, né? Isso é um ponto interessante, que ele já mostra como que a Bethesda queria que o jogo fosse acessível, né? Um jogo que se passa 200 anos depois do anterior, mostra que vai começar uma história nova, vai meio que abandonar o universo antigo, e foi o que aconteceu com Skyrim. As coisas melhoraram muito, porque 200 anos depois, eu imagino que agora deve ter caixa eletrônica. Não, cara, pior que não, porque assim, a província de Skyrim, ela é tecnologicamente mais atrasada do que a de Cyrodiil, né, que foi a do Oblivion, assim. Então, é meio que ao contrário, você tem uma percepção de que as coisas pioraram, na verdade. Uhum. Pô, isso é ruim, cara, isso é ruim. Mas é basicamente o que a gente tem aqui, né, falando da história, assim, temas abordados. Não sei, João, você que vai querer situar o jogador agora, que ele fala aqui da lenda dos retornos dos dragões, né, a lenda do Dragonborn, a Grande Guerra e a Guerra Civil. Mas vamos lá, vamos situar a galera aí do que tá pegando, né, em Skyrim. Então, a premissa inteira, como vocês já comentaram, de Skyrim é trazer os dragões, né? Que a galera sempre quis, assim. Então, pra situar o jogador de como aconteceu esses dragões, que no Oblivion aparece um dragão só, né? Mas eu não vou dar spoiler aqui, que é da main quest do jogo. Mas aparece um dragão e a galera sempre teve a curiosidade, né? Dragão é algo que desperta curiosidade, realmente. E no lore do The Elder Scrolls, os dragões, eles eram cultuados como deuses, né? Em todos os continentes de Nirne, né, que é o planeta onde se passa os jogos da franquia da Elder Scrolls. Eles eram cultuados como deuses porque eles eram muito parecidos com o deus Akatosh, que era o deus criador, né, o Aedra, na verdade. A palavra que eles usam para deus é Aedra. Ele era sonoro, né? Aedra. Ele é o deus criador e os dragões foram a primeira criação dele. E tem meio que uma referência ao cristianismo, assim, porque ele criou os dragões como sua imagem e semelhança, sabe? Então por isso que eles eram meio que cultuados como deuses, os dragões. Mas enfim, aí os dragões, eles reinavam sobre o mundo e tal, todo mundo adorava eles. E só que eles, tipo assim, eles não tinham saco pra ficar sendo cultuados como deuses e cuidando da população. Então eles meio que elegeram alguns mortais, né, alguns humanos ou elfos, para serem os, se eu não me engano, a palavra certa é Dragon Priests, né, os papas dos dragões. Não é papa, não, é outra palavra, seria assim, os escribas, sei lá o quê. São os caras que adoravam eles como dragões a ponto de perder a própria humanidade para adorar o dragão, e se o dragão quiser matar a galera, bora lá. Eram os evangélicos da época dos dragões. Pronto, falei. Mamilos! É ele que tá falando, hein, gente? Ó, é ele que tá falando. Pronto, falei. Vai, vamos lá. Mas enfim. Só que o que aconteceu, né, cara? Se você dá muito poder pra um cara que era um merda, ele se torna um merda com poder, né, bicho? Os Dragon Priests começaram a ser cuzão, começaram a escravizar todo mundo e transformar a vida do povo num inferno. Começaram a ser cuzão, né? Tipo, os caras de foda, os caras. Tá ligado? Passava de carro na rua, tacava ovo dos caras. É, aqui falariam que ele ficou forgado. Forgado. A galera ficou folgada e começou a sacanear com todo mundo e tal, exigir tributos escrotos, e a população se revoltou. Ela se revoltou e começou a caçar esses Dragon Priests e matar todo mundo e virou o samba do crioulo doido. Aí o que aconteceu foi que os dragões, eles ficaram putos com essa porra e falaram: não, agora vocês são fodidos, agora vocês mexeram com os caras que eram os meus intercessores e agora o problema é meu também. Aí os dragões foram e revidaram, né? Começaram a se destruir cidades, matar todo mundo e tal. E só que alguns dragões não concordavam com isso. Aí eles foram, que aí meio que começa a premissa do Skyrim, assim, que alguns dragões passaram pro lado dos humanos, porque não concordavam com todo o massacre que estava acontecendo, e ensinaram a esses humanos a língua dos dragões. Que a língua dos dragões é o que dá meio que o poder a eles, né? Tipo, o bafo do dragão não é só um bafo, ele fala algo na língua deles que faz aquele sopro de fogo. E começou a ensinar isso aos humanos. Aí, quando aconteceu isso, a guerra meio que virou de lado. Que os humanos começaram a revidar, porque os humanos eram a maioria, né? E assim, cada palavra que os dragões falavam era um efeito diferente. Então, não era, um era de fogo, aí tinha um outro que tinha outros efeitos. E os humanos começaram a aprender a criar novos, né? Usando as palavras dos dragões. Exatamente. E no fim, essa foi a Guerra dos Dragões, né? No fim dessa guerra, os dragões acabaram perdendo. A maioria foi assassinada, morreu, os que sobraram se exilaram, se esconderam, e o líder desses dragões, que era o Alduin, que era o devorador de mundos, o nome dele, ele não podia ser morto normal, de forma normal, aí eles conseguiram banir esse Alduin usando um Elder Scroll, né, que é o título da franquia, que é meio que um scrolls, né, um pergaminho, que são vários pergaminhos, não se consegue contá-los, não porque são muitos, mas porque é meio que impossível, é um conceito estranho, né, pra nós, assim, mas é que é impossível de contá-los, né, apesar deles, não se sabe se é infinito, se muda o número de Elder Scrolls, mas enfim, usaram um desses Scrolls pra banir Alduin pra um plano diferente, não... Eu não lembro agora exatamente na história. É uma mandinga ferrada o negócio. É um negócio fodido. Assim, é algo que vem da criação do universo deles, né, do plano de existência deles. Aí baniram o Alduin do tempo e do espaço. Aí ele ficou... Se fudeu, né? E ficou desaparecido. Cara, daí um belo clash, né? Assim, a Tábua de Moisés versus os Elder Scrolls, né, cara? Daí um clash muito louco, cara. Umas armas poderosas, assim. Algo divino, cara. Fada, é sinistro. E é engraçado também, mais uma referência à religião, né? Que o Alduin... Ele é meio que algo necessário, né, ao mundo. É meio que comparativa à religião nórdica, que tem o Ragnarok, né, que é o fim para um novo começo. E o Alduin, ele representa esse Ragnarok, que ele vem para destruir o mundo para ver um novo mundo. E, só que, né, quem está sendo destruído nunca quer ser destruído. Né? Tem algumas facções no jogo que querem que isso aconteça. Sim, que eles veem como uma coisa normal. Acho que não é que eles querem, eles falam, mas sempre foi assim. Sempre vem, eles acreditam, entendeu? E não tem problema. Eles acreditam, é como criar Zion de novo. Eles acham que tem que acontecer. É o que a gente vê no Mass Effect também. Acho que não é algo que tem que acontecer, é algo que pra eles é normal, faz parte. Entendeu? É o ciclo, né, cara? Eles acreditam nisso e não querem que seja rompido, porque pra eles pode ter alguma reação catastrófica, alguma coisa assim. Mas com o banimento de Alduin foi o fim da Guerra dos Dragões, assim. Junto com os dragões surgiu também o conceito de Dragonborn, né? Que é o personagem principal que a gente joga no Skyrim. Os Dragonborn são seres humanos nascidos com sangue de dragão. E isso concede eles, tipo assim, qualquer pessoa, qualquer nórdico... No lore de Skyrim fica claro que qualquer nórdico. Então não sei se não... Se um Argonian pode aprender. Mas qualquer nórdico pode aprender a língua dos dragões com treino. Mas é tipo assim, é treino de a vida inteira, sabe? Pra aprender uma palavra. Uhum. E só que o Dragonborn, ele consegue fazer de maneira natural, né? Ele vê, né? A palavra, tá no sangue. Faz parte dele isso. Então, no jogo no Skyrim a gente encarna um Dragonborn. Além disso, né, ele também é capaz de absorver a alma dos dragões. Então, tipo assim, quando você mata um dragão, ele meio que para de existir no nosso plano de existência, no plano físico. Mas a alma dele não, a alma dele continua. E o Dragonborn, ele consegue absorver a alma, matando definitivamente um dragão, né? E aliás, tudo isso começa a acontecer exatamente pela volta dos dragões, que eles dizem que o Tiber Septim, do Oblivion, que era o imperador do Oblivion. Não, na verdade, o do Oblivion era o Uriel. Ele era um descendente, era o Uriel Septim. Não, mas o... Ah, tá certo. Ele era Dragonborn também. Sim, só que como toda a linhagem Septim é Dragonborn. Só que como não existiam dragões na época, porque você só pode liberar as palavras de poder dos dragões absorvendo uma alma de dragão. Então, como não, os dragões não tinham voltado na época do Oblivion, ele não tinha alma de dragão pra absorver. Então ele não sabia, assim, não que ele não sabia que ele era Dragonborn, ele sabia, mas ele não podia agir como um Dragonborn porque ele não tinha como pegar o poder de um Dragonborn, porque não existiam os dragões. Aí, quando os dragões começaram a voltar em Skyrim, aí você mata o seu primeiro dragão, absorve a sua primeira alma, e aí que tudo começa a se desenrolar a partir daí, entendeu? Exatamente, o poder sempre esteve adormecido, né? Na linhagem do Uriel, na linhagem Septim, que começou com o Tiber lá e tal. Mas, acho que basicamente sobre o Dragonborn é isso, assim, é algo hereditário mesmo, tá no sangue da família, mas se, por exemplo, o nosso personagem principal no Skyrim, a gente não sabe nada da família dele, nunca é revelado. Então pode ser que tenha sido um dom dado pelo próprio Akatosh, né, que é o Aedra principal lá. Acho que isso resume bem a lenda do Dragonborn. E pra quem for começar no Skyrim, né, vai perceber que você começa lá o jogo, naquela carruagem, sendo trazido por uns prisioneiros, porque na história de Skyrim, que se passa mais ou menos 200 anos depois aí do Oblivion, nesse intervalo de 200 anos aconteceu uma guerra, uma guerra violenta entre o Aldmer Dominion, que é a união dos Bosmer com os Altmer, né, que são as raças élficas, os Bosmer são os Wood Elves, os Altmer são os High Elves. Então os Bosmer e os Altmer se aliaram e entraram em guerra contra os humanos. Algo que sempre aconteceu assim, na história do jogo, que os Elfos, essas duas raças de Elfos, junto com a Kimmer, né, que depois virou os Dark Elves, eles dominavam Tamriel, dominavam o continente, antes dos humanos chegarem. Aí os humanos chegaram de outro continente, agora eu não vou lembrar o nome, e começaram a povoar o continente que já era dominado pelos Elfos. Aí, tipo assim, na maioria das províncias, né, as províncias são Skyrim, Cyrodiil, High Rock, na maioria das províncias esse comportamento foi meio pacífico no início. Mas em Skyrim, principalmente, não houve conversa, né, entre os humanos e os Elfos. Daí sempre tiveram guerras, e os Elfos sempre meio que se sentiram com aquele, porra, essa terra era minha, sabe, esses caras são invasores. Por isso que eu acho que meio até hipócrita o comportamento dos Stormcloaks, né, que é uma facção de Skyrim, que fala, Skyrim for the Nords. Só que o Skyrim não era dos nórdicos, sabe, Skyrim era dos Snow Elfos, né, eles que invadiram, eles invadiram Skyrim antes. É, esses Stormcloaks são um bando de filho da puta mesmo, esses são tudo cuzão. Fala aí, Gerhard, eles são tudo... O que eles são, Gerhard? Fala aí, por que você acha eles assim, hein, Gerhard? O que você acha isso deles, hein? Pô, que acho que... Não, que isso, cara. Pô, tá, a visão dos caras é justificada, pô. Por mais que seja errada, ela é justificável. Só de alguma ótica. Porra, eu tô tendo que defender uma parada minha nazista, que estou botando numa... Mas defenda, pô. Defenda, cara. Cara, então, a Skyrim é nórdicos, entendeu? Pô, chega aí vários Grey Elves roubando nossos empregos. Pô, as mulheres de Skyrim se prostituindo nas ruas. Viva Ulrich! Viva Ulrich! A gente fica mandando os nórdicos pra China pra fazer iPad, né, mano? Aí não dá. Os caras é foda, mano. A Zara pega os nórdicos pra fazer as roupas. A Zara é foda. Vai vender a R$120, mano, nas lojas lá. Vai, manda ver. Assim, cortando um pouco essa história da rixa entre os elfos e os humanos, que daria um podcast inteiro só pra isso, entre esse intervalo de 200 anos aconteceu uma guerra sinistra entre os humanos e os elfos. E no final da guerra, os humanos estavam meio que derrotados. Eles tinham perdido a cidade imperial, né, que era a capital do Império Humano e tal. E eles tiveram que assinar um acordo com os elfos, um acordo de paz. Meio que foi uma trégua, meio que para se recompor, né? Eles assinaram um acordo, mas meio que querendo voltar à guerra depois. E essa trégua, ela dizia que os humanos, o Império, na verdade, o Império Humano, teria que doar uma parte de Hammerfell, né, que é outra província, aos elfos. E teriam os dois principais pontos, um era esse, o outro era que teriam que proibir o culto a Talos. Talos é um deus que foi um humano, e na verdade ele não foi só um humano, ele foi o Tiber Sept, né, que a gente já citou o nome dele. Gente, que foi Talos com T, não é Palos, não é Palos, hein, gente, Talos. o Talos, né, que era o Tiber Sept, que foi o primeiro imperador dos humanos, e os elfos não aceitavam que ele fosse um deus, ele era humano, sabe? Ele era um humano que fez muita coisa foda quando estava vivo e ascendeu e virou um deus. Mas aí, um dos termos foi isso, então teve que proibir o culto a Talos, e Talos, ele era um nórdico, né? O cara que fundou o império era um nórdico. E isso revoltou os nórdicos, né? Os nórdicos tinham adoração a eles, sabe? É como, sei lá, você pegar um desses santos aí que os brasileiros adoram e falar, não, ele não é santo mais. Agora eu entrei, invadi vocês aqui, eu ganhei a guerra, ele não é mais santo, você não pode cultuar mais. E isso revoltou os nórdicos, e que foi o que deu origem à Guerra Civil. O que aconteceu? Os nórdicos, ele era uma das três maiores forças armadas de Skyrim, né? Forças armadas humanas. A gente tinha a principal em Cyrodiil, né, que é a capital do Império, então a gente tinha a maior força armada. A segunda maior, os nórdicos. E a terceira, Hammerfell. Como Hammerfell foi dado uma parte aos elfos, os habitantes de Hammerfell, que são os Redguards, eles não aceitaram. Eles falaram, não vou deixar essa porra assim, E eu não aceito esse acordo. Eles se desvencilharam do Império, então eles não fazem parte mais do Império. Então o Império perdeu aí um terço do seu exército. E Skyrim, por causa da proibição de culto a Talos, os nórdicos não. Eles ficaram putos, sacou? Com essa porra e falaram: não, cara, eu não aceito isso, Talos é nosso deus e foda-se. Só que o eles Império. Eles querem tomar no talo toda hora. Mas o Império, ele meio que fazia vista grossa, sabe? Ah, não pode cutuar Talos, mas foda-se, cutuar de boa aí que eu não vou fazer nada. Só que, apesar de ter esse clima meio que foda-se do lado do Império, que não fiscalizava, não fazia porra nenhuma. Como os elfos tinham ganho a guerra, eles tinham meio que acesso, passe livre em Skyrim. Então, sempre que eles viam alguém cutando Talos, eles pegavam essas pessoas, torturavam e tal, e faziam os caralho. Aí foi meio que crescendo um clima de revolta e que originou a Guerra Civil. E aí, essa Guerra Civil, ela exigia a emancipação de Skyrim, né? Queria que Skyrim não fizesse mais parte do Império, porque achava que o Império era fraco por ter assinado esse tratado. E é nesse clima de guerra civil, de volta dos dragões, que começa Skyrim, né? Que eu esqueci de comentar, mas os dragões voltaram por meios misteriosos. Ninguém sabe por quê, que eles tinham todos desaparecidos por mais ou menos uns 600 anos, assim, no lore de Skyrim. Mas eles voltaram do nada, assim, estão atacando tudo, destruindo tudo. Então você, o personagem principal, encarna o Dragonborn, que é esse cara que nasce com sangue de dragão, em Skyrim, meio uma guerra civil e ataque de dragões, ou seja, altas emoções aí. Lembra muito o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul querendo se separar do Brasil, né? Negócio assim. Bem nessas mesmo. Mas, e o guerra fica do lado de quem? Dos gaúchos? Lógico! Por que você acha? Sabe, cara, que tudo isso ele falando tanto da figura do dragão, né? Veio várias coisas assim à minha cabeça, né? Enquanto eu acompanhava a explicação do João. A primeira coisa, eu imaginei um desfile de escola de samba, contando, né, o enredo com várias alegorias de dragão. Acho que você disse ia delirar, né? Quem ouviu o último cast de Boss Fight, né, sabe do que eu tô falando. E quem viu o desfile da Mangueira também sabe o que você tá falando. Também, né? Sabe o que tá falando. Eu que me contei, cara. Pô. Vamos lá. E outra coisa, eu lembrei daquele filme, Como Treinar o Seu Dragão, cara. Isso que eu falando de história nórdica, assim, achei tudo a ver, cara. Achei tudo a ver. Mas bacana, aí pra situar a galera, é um universo bem complexo, né? Sim, falando para realizar tudo isso daí, foi preciso tecnologia, né? E curiosamente, o Skyrim ele seria um jogo da nova geração de consoles, mas aí a Bethesda decidiu que dava para fazer na geração atual, né? Então, foi o Todd Howard que sentou o pé e falou: não, vamos fazer nessa que dá. Todd Howard! Vamos fazer. A gente não quer nem saber se vai ter bug, né? A gente vai saber fazer. Então, Skyrim é um RPG de mundo aberto que roda sobre a Creation Engine. Olha só que nome, Creation Engine, né? Aí é mó mega em alfa, né? O motor gráfico de propriedade da Bethesda, que é o mesmo que o pessoal usa em Fallout, né? Também, eu acho. Então... Não, é uma engine nova. Só que o Todd Howard, mais uma vez, ele disse que mais um jogo da Bethesda vai usar essa Creation Engine. Uh-huh. Então, pode ser um Fallout 4 aí, né? Pra galera que tá esperando. Será? Será? Vamos ver, né? Então, a Creation Engine é uma tecnologia que permitiu várias melhorias técnicas em relação aos títulos anteriores. Então, a movimentação do personagem é feita utilizando a engine física da Havok. O Skyrim, ele utiliza uma versão aperfeiçoada, né, da Radiant AI. Então, a AI é melhor que a engine de inteligência artificial que já tinha em Oblivion. E não sei, cara, apesar de tudo isso aí, eu vejo a galera falar muito dos bugs, assim, do jogo, né? Não sei também pela quantidade de detalhe ou tá no limite da tecnologia, vocês que estão vivendo aí Skyrim, o que vocês acham disso aí? Gerard não tá falando muito hoje, já pegou um bug aí maroto ou ainda não? Cara, de vez em quando tem bugs menores, né? O jogo de vez em quando congela, dá aqueles probleminhas assim, mas eu acho que bug é um problema de escopo, né, cara? É um jogo grande demais, cara. Não tem... Não, acho que não é nem problema da engine, nem nada. O problema é que o jogo é gigantesco, assim. Os elementos dele, de alguma forma, em algum momento, vão agir de forma... Inesperada. Inesperada, né? Eu acho que por mais que você pense em todas as possibilidades, cara, são, digamos, 100 pessoas trabalhando no jogo, por mais que você faça teste, sempre vai ter uma possibilidade que você não pensou. Não, exatamente. E é muita mecânica trabalhando junta, cara. A gente vai falar das mecânicas de jogo aqui agora. E imagina todas essas mecânicas trabalhando todas ao mesmo tempo pra te oferecer uma experiência que o cara que tá jogando do seu lado não vai ter a mesma, entendeu? Exatamente. É muito complicado, cara. E assim, eu não tô falando, eu não tô dando carta branca pra Bethesda ou até pra Rockstar ou qualquer outra empresa que faz jogo de mundo aberto e falar assim, o jogo é bugado, mas ok, porque é um jogo de mundo aberto. Não, eles têm que fazer o debug dessa porra e resolver o maior número de bugs possíveis. Mas eu entendo que um Skyrim vai ter mais bug que um Skyward Sword, por exemplo. Entendeu? Uhum. Porque o foco é completamente outro. Então, eu entendo, mas eu acho que eles deveriam ter trabalhado um pouco mais, sim, pra... Eu acho que faltou playtest aí. Bugs ocorrem, mas o jogo ele tem que estar jogável. O produto final tem que ser um produto final. Exatamente. Exatamente. O problema, os bugs que são problemáticos pra mim, são os que quebram o jogo. Tipo, esses são os bugs que a Bethesda não podia deixar passar de forma alguma. O jogo travando, aquele problema que teve que tinha no PlayStation 3. A galera do PlayStation 3 reclamou pra caramba, cara, do jogo. Reclamou pra caramba, Diba. Eu vi muita gente falando, cara, até desisto de jogar Skyrim no PlayStation 3, pô. Eles pagaram $50 da mesma forma que a galera que comprou no Xbox e no PC pagou, cara. Sim. Então, tipo assim, tem que entregar o negócio. Que você não possa, talvez, massacrar o Skyrim por causa dos bugs, você não pode deixar de chamar a atenção, cara. Você não pode deixar de reclamar. Porque senão não melhora, cara. Senão não vai pra frente. E tipo assim, vocês falaram que não tiveram bugs aí majors, né? Bugs que realmente atrapalharam o jogo. Mas eu tive, cara. Eu tive vários. Eu tive um bug que eu tive que voltar um save de 20 horas atrás, cara. Perdi 20 horas de jogo. Agora que você tá jogando no PC, né? Você tá jogando no PC, né? Sim, eu tô jogando no PC. Que visualmente é das melhores versões, assim. Sim. E é meio absurdo, cara. Tipo assim, é inaceitável uma parada dessa. Faltou playtest, sim, cara. Uhum. Acho que eles tiveram meio que rusharam pra lançar o jogo logo, sei lá. E falando da... A gente tá falando de bugs e dessa parte técnica, né? Falando da Radiant AI, né? Que é a engine de inteligência artificial, que já era em Oblivion e foi melhorada, né? Isso aí dá características interessantes no jogo, né, João? Sim. É tipo assim, ela é uma engine pra fazer você entrar naquele mundo, né, cara? Ela dá personalidade aos NPCs, ela dá uma rotina pros NPCs. Algo que já tinha, Oblivion, mas foi bem aperfeiçoado. Tipo, pra quem nunca jogou Oblivion ou nunca jogou Skyrim, os NPCs ele possui uma rotina. Tipo, ele acorda às 6 da manhã, toma café, vai pro trabalho, ele pode trabalhar numa mina, ele pode ser um caçador, ele tem algumas funções, pode ser um mercador. E ele almoça, ele volta pra casa, ou ele vai pra uma estalagem, né? Pra uma taverna e depois... Ele bate o cartão, né, cara? A vida é a rotina do cara. Exatamente. E isso é feito por essa... Eu não sei se dizer se é uma engine, né? É mais um algoritmo, assim, de comportamento. E ele dá muita... Aumenta muito a imersão naquele mundinho. Eu acho que é uma das partes mais legais do jogo. E, além disso, ela, inclusive, faz... no Skyrim, né? Na versão da Radiant AI do Skyrim... Os NPCs, eles possuem laços entre si. Eles leem horóscopos, os NPCs? É a pergunta que eu tenho. Não sei. Mas assim, eles possuem laços entre si. Tipo, se você matar um personagem no jogo, um NPC qualquer, né, lá da cidadezinha, algum NPC que gostava desse personagem pode investigar pra descobrir quem matou e pode mandar mercenários atrás de você. Enquanto outros, já aconteceu comigo, eu matei um cara e eu recebi uma carta depois, o cara agradecendo. Pô, fiquei sabendo que você matou o cara, mas o cara era mó otário e tal, obrigado por ter matado. Caralho, mano. É muito legal, cara, esse tipo de comportamento. Se você assaltar alguém, ela pode mandar, se a pessoa pode contratar a Dark Brotherhood pra te matar. Até afeto também, né? Tipo, esses relacionamentos de marido, mulher, filho, essas coisas. Que nem quando eu tive aquela luta épica com o primeiro dragão lá em Riverwood. Quando a mulher do ferreiro morreu, eles foram lá chorar por ela, entendeu? Sim, então, acho que os relacionamentos também são geridos de maneira diferente. São sim. Depois que eu já tinha terminado a maioria das questlines do jogo, eu fui fazer uma missão que eu precisava do sangue de várias raças, né? De um sangue nórdico, um sangue de orc, um sangue de Blood Elf e tal, de várias raças. Transcending the Transmundane. Então, aí eu... Aí eu fui, achei uma Dark Elf, que eu não tava achando nem a pau. Só que ela era mulher de outro cara, sacou? De um cara lá. Aí eu fui, ah, foda-se, velho, eu quero esse sangue, eu vou matar ela. Eu já tinha terminado o jogo mesmo, não tava mais importando com ninguém. Aí eu fui e matei ela, e no stealth, né? Ninguém me viu. E tipo assim, um cara veio correndo desesperado de onde ele tava, viu a mulher, entrou em desespero. Por que isso aconteceu? Por quê? E... caralho, ela devia ser boa de cama. Foda, né, mano? Esse cara é foda. Ele te ofereceu um sangue de lontra trapezista da Malásia em troca? Tipo, nossa, assim, não mata minha mulher, eu te dou sangue raro. Ah, não teve nem negócio, não. E tipo assim, algo. Isso, porra, é algo legal e tal, mas eu meio que quebrei essa mecânica por causa do seguinte. Depois que eu já tinha terminado o jogo, eu instalei um mod, né? Como eu tô jogando no PC, eu instalei um mod que eu podia matar criança. Que as crianças no jogo são meio que imortais, né? Nada que você faz mata elas. Aí tudo um mod... Little Sister, hein? Se é imortal, é tudo Little Sister, hein? Aí eu instalei um modzinho pra matar criança, eu matei uma criança, só de brinks mesmo. Já tinha terminado mesmo e tava zoneando. Nossa, que sadismo. Aí do nada, cara, pra você ver como essa mecânica não é perfeita, né? Tipo, tudo bem que o mod meio que desvirtuou a função, mas ela não é perfeita. Depois eu recebi uma carta de um cara agradecendo que eu tinha matado a criança. E, tipo assim, depois eu fui ver, pô, quem é esse cara, cara? Me agradeci por eu ter matado uma criança que nem era pra ter morrido. Aí eu fui investigar, ver quem era, aí eu vi que o cara era o pai da menina. E se era o Denis o Pimentinha, mano? Você não sabe? Ah, pô, não sei, né, cara? Mas, porra, o pai da menina mandando uma carta agradecer que eu matei a mulher, é foda. Mas, no geral, é claro que isso foi algo excepcional, assim, mas, no geral, a mecânica é muito bem aplicada. Bacana, show de bola. É, bom, e falando da criação dos personagens e raças, né, entrando na mecânica do jogo, o jogo ele introduz no mundo, antes de perguntar qual raça você deseja ser, ele dá inúmeras opções de customização da aparência. Não tem personalização de stats, e esse se resume a mágica, stamina e health. E tem várias raças, até essa parte, o João também jogou pra caramba, né, João? Sim. E você até falou que os caras simplificaram algumas coisas, manda aí pra gente o que você... Até porque você também tem um Oblivion de comparação, é. Eu lembro que o Oblivion também você já começava a escolher na raça que você queria ser. E... mas manda bala, o que você pode falar dessa parte do mecanismo pra gente? Então, a questão de simplificação foi visto no Oblivion, né, que é outro jogo da Bethesda, e até no próprio Fallout 3, cara. Você tinha muita opção de stats, sabe? Você escolhia tudo no personagem. E em Skyrim, aquilo que eu tinha falado no início, que o jogo foi meio dumbed down. É, a parte de stats mostra isso, que você não tem customização nenhuma, assim, de sei lá, de... Antes tinha inteligência, sorte, né, tinha alguns stats, e tiraram tudo isso e resumiram a stamina, mágica e health. E, bom, já mostra, assim, que o jogo, ele não tem mais essa proposta de hardcore, de se... Ele não quer mais que você fique olhando o menu, ele quer que você jogue. E isso é legal. Eu não vejo isso como dumb down, porque assim, dumb down tem esse sentido de que... Vamos falar, tá, pra galera que tá acostumada também, pra não ficar... Dumb down é emburrecer. É tipo deixar o negócio pra qualquer imbecil consiga jogar. É isso exatamente. Que o pessoal fala. Tá, dumb fala down assim. dá esse sentido, mas eu não acho que foi isso... Mas eu não acho que foi isso que a Bethesda quis fazer. Eu acho que eles pegaram o que era inútil no Oblivion. Aquele acrobatics no Oblivion era uma skill que você tinha que ficar correndo o tempo todo pra aumentar a acrobacia, pra você ser mais rápido, pra você ser mais ágil. Mas fuder, mano. Não, o acrobatics, você tinha que ficar pulando, cara, pra aumentar. Entendeu? O... Então não tinha... E era inútil. Ele não usava... Ele não... O que eu achei legal do Skyrim, a gente vai falar das mecânicas, e pra mim, o que vai regir toda essa conversa de mecânica é uma trabalhando junto com a outra. Uma sempre vai complementar a outra. Toda mecânica que a gente conversar sobre Skyrim vai complementar a mecânica que veio anteriormente, o que muda completamente a estratégia de jogo, que eu joguei completamente diferente do Gerhard e joguei completamente diferente do João, e a gente jogou o mesmo jogo, por causa dessas mecânicas trabalhando em conjunto. Eles quebraram tudo que era inútil exatamente para focar no que é importante. Então eu não vejo como dumb down, eu vejo como existe um conceito de que às vezes muito é demais, entendeu? Eles têm que diminuir, deixar um negócio mais simplificado, mais core, eu diria, sabe? Tipo, mais base, mais simples, pra aumentar a diversão, entendeu? Que é o que eles querem. Eles querem que você se divirta, que você tenha experiências novas, entendeu? Cara, quer um exemplo disso? É, pra mim, o que aconteceu foi uma parada que nem no, a diferença do GTA San Andreas pro GTA 4. O GTA San Andreas era muito grande, muito espalhado, tinha muita opção, assim como o Oblivion, tinha muita coisa, status, não sei o que e tal. E ninguém, não exatamente dumb down, porque eu concordo com o cientista. Foi mais uma sei lá, uma melhora completa, eu acho, na interface, assim, de você lidar com o seu personagem, sabe? Eu acho que foi, tornou muito mais acessível, mas sem perder a complexidade. Eu acho que esse foi um mérito absurdo da Bethesda, porque eu sinto que eu tô no controle do meu personagem, mas no Oblivion, cara, eu tava fazendo malabarismo, meu cara, ele acabou sendo um merda em tudo. E eu queria ser uma coisa e não consegui. No Skyrim eu consigo ser exatamente quem eu quero, sabe? Eu acho que isso foi um acerto muito grande da Bethesda. É verdade, eu acho que eu me expressei mal mesmo. O jogo tá muito mais acessível do que burro, né? Realmente... Eu achei a comparação com GTA perfeita, cara. Porque realmente aquele negócio do San Andreas, tipo... E eu não sou um jogador de RPG. Eu acho que tem umas coisas que são um saco, sabe? Sim. Você ficar indo malhar lá na academia pra evoluir isso, evoluir aquilo, sabe? Depende da forma como você evolui o personagem. Eu acho que sempre... Eu não sei. Eu tomo como muita referência a Fallout. Como que você evolui seu personagem jogando, explorando, descobrindo, usando os mecanismos do jogo, né? Vivendo o jogo. Então, eu acho bacana isso daí, do que você ficar fazendo alguma tarefa muito imbecil e repetitiva o tempo inteiro. Eu acho que isso é mais dumb down, entende? Do que você fazer o cara explorar, fazer o cara jogar de verdade. Porque eu posso dizer que, tipo, cara, eu não joguei Skyrim, mas eu joguei Fallout e criei 3 personagens. Pelo gol, a hora que meu personagem chegava no nível 30, eu já não tinha mais tanta graça o jogo. Porque o grande barato pra mim era construir, era ir encaixando pecinha nele e vendo o efeito que aquilo ia fazendo, né? Então eu acho que é o grande barato de um jogo estilo RPG é esse, cara. A tua obra é o teu personagem, então à medida que o Oblivion já tinha essa mecânica, mas ele também tinha a mecânica de skills, né? A mecânica de stats, ela era de ponto mesmo, de pontinho. Você passava um level, ganhava 3 pontinhos que você colocava onde você queria, entendeu? E no Skyrim isso foi tirado, completamente substituído pela mágica stamina e health. Bacana, show, gostei da ideia dos caras. E já que a gente tá falando de mecânica do jogo, né, e que teve essa parte de simplificar, alguém teve dificuldade de entender alguma coisa? Ou vocês sentiram? Simplificou, mas teve coisa que ainda ficou difícil, que o Jared já falou, que a gente comentou aqui que simplificou muita coisa, deixou mais fácil, mas ainda assim não é um jogo para todo mundo. Além de simplificar as mecânicas, ele deixou tudo mais visual, né? Quando você sobe de level e você tem que escolher ponto onde você vai atribuir as coisas, você abre um menu que é uma constelação, e cada skill é uma constelação. Heavy Armor é uma constelação no céu que você vê, e toda constelação forma o que a skill é. Então, one-handed, que é quando você luta com uma espada só, é uma mão com uma espada, entendeu? Two-handed é um martelo, sabe? É uma coisa, virou muito, muito visual. Então, ele não só simplificou a mecânica em si, mas ele simplificou o seu acesso a essa mecânica, entendeu? Que eu achei muito legal. Então eu não, assim, como eu já conhecia bastante, eu não tive dificuldade com smithing, por exemplo, e encantamento de armas, alquimia, essas coisas. Mas eu consigo ver que é uma coisa difícil para quem nunca jogou. Não difícil, é complicado de você entender como funciona, principalmente encantamento. Mas é uma das mecânicas que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe aí, então essa parte eu deixo um pouco mais para frente. Perfeito, não, é aqui, é já, mas fala aí, Jared. Não, então, eu acho que o Oblivion, quando eu disse que não é um jogo pra todo mundo, eu acho que ele não é um jogo... A grande questão dele não é nem de mecânicas em si, assim, de jogo. É mais uma questão de estrutura. Uhum. Embora ele é um jogo muito solto. Ele é muito mais preso que o Oblivion. Porque o Oblivion eu acho solto demais. Mas o Skyrim te dá alguma estrutura, te dá uma linha mestra, ainda que seja, assim, quase tácita, ele te dá uma linha mestra. E fala, vai, Oblivion não, ele te joga e não fala nem vai, sabe? Se quiser, fica, se quiser, vai pro diabo. E eu acho que o Skyrim, a grande sacada dele é que ele não explica, assim, do modo convencional como que se faz as coisas, mas sempre dá um jeito de descobrir. Ele tem a curva de aprendizado dele é bem orgânica. Eu achei que essas fases de smithing, de encantamento e tal. Pô, no Oblivion, cara, eu achei muito mais difícil de sacar o que tava acontecendo do que isso, cara. No Oblivion era impossível encantar e fazer spell, cara. Eu nunca entendi como é que faz aquele negócio. Eu também não entendi, nunca entendi. Nunca entendi absolutamente nada. No Skyrim, botar aquelas mesinhas de encantamento, que são sempre as mesmas, sabe? Sim. Em todos os lugares, então... Cara, eu acho que nesse sentido, assim, eu acho que você tem que investir um pouco pra você entender como é que funciona. Mas uma vez que você pega o jeito, cara, dá pra levar até o final, assim, entendendo perfeitamente. Eu acho que a acessibilidade do jogo é, pra mim, um dos pontos áureos, assim, do Skyrim. E essa proposta de seja quem quiser, faça o que quiser, onde você pode, em qualquer momento, passar de uma jogabilidade... mais orientada para batalha, ou corpo a corpo, ou para magia. O que vocês acharam disso daí? Vocês sentiram essa liberdade mesmo, que a qualquer momento vocês conseguem mudar? Eu acho que ele dá abertura para experimentação, foi a maior sacada, cara. É porque, assim, eu jogo com uma espada só, o jeito que eu jogo. Né? A minha mecânica de combate é one-handed, que eu uso uma espada numa mão, magia na outra mão, né? Vamos falar dessa mecânica de combate, já que você tá explicando aqui, só esclarecendo pra galera, tá? Vamos falar que o cientista tá falando do corpo a corpo, né? Então, one-handed, uma arma numa mão só, tá? Two-handed, por exemplo, machado, cimatro, ou armas pesadas, né? O que eu gosto de chamar de cabo de enxada, né? Você tem que segurar com as duas mãos. E esse é o meu estilo em Ninja Gaiden 2, né? Lunar e Sight. E block, que é a habilidade de utilizar escudo para se defender. De ataques corpo a corpo ou a longa distância. Isso que o cientista está falando é combate corpo a corpo. Né? E tem vários ganhos e perdas. Eu uso one-handed, né? Eu uso uma espada mais fraca em uma mão só, porque eu quero deixar a minha outra mão para fazer magia. Mas eu podia deixar a minha outra mão aberta para block, né? Que é usar escudo. E esse é o ganho dela. Você abre a sua segunda mão para você usar do jeito que você quiser. A perda é que as espadas sempre dão menos dano do que as espadas de two-handed, que são os maces, são os martelos, são as... Né, cabo de enxada, cabo de enxada. Os cabos de enxada e tal, que é muito mais pesado. Então, o ganho do two-handed, né, que são armas que você segura com as duas mãos, é que o dano é muito maior, né? Então, pra quem luta mais corpo a corpo, pra quem quer mais porrada e não quer saber de magia, é bem melhor com duas mãos. Você pode usar isso com armas pesadas, com armaduras pesadas ou armaduras leves. Então, nesse caso de two-handed, é melhor armaduras pesadas, porque você vai tomar mais porrada, né? Seria o tank aí. Quem jogou World of Warcraft, quem jogou muito jogo MMO online aí, sabe o conceito do tank. Você viraria um tank. Mas eu gosto muito de magia, então eu escolhi essa. E o blocking é um que eu nunca quis jogar. Mas é basicamente um escudo. O escudo e a espada, você pode dar porrada nos inimigos com o escudo, eles dão uns passos para trás, fica muito louco de, né, desajeitado assim. E ele aumenta muito a sua o seu armor rating, que é a nota que a sua armadura ganha. Quanto mais armadura você ganha e mais você atualiza suas armaduras, mais você aperfeiçoa as suas armaduras, maior esse número fica. Quanto maior tem, mais porrada você toma, né? Então essas são as três mecânicas de combate corpo a corpo básicas. E aí eu queria saber a estratégia do Guerra do João, como eles jogaram, mas a minha é armadura pesadíssima, armadura de dragão, atualizada até um máximo legendary foda. E a minha espada de escolha, que eu vou usar até o fim, é a Dragon Bane, que ela tem no cabo dela, ela tem um dragão rodando assim, né, tipo, fazendo um círculo no cabo, e ela dá 40 mais de dano em dragão, porque eu quis ser um matador de dragão fudido. E a minha magia principal, a que eu mais telequinesis. Não foi telequinesis. Telequinesis. Não, quando você falou da mão livre, eu falei, ele ficou procurando plasmide no chão. Mas é total, cara, total, parecidíssimo, mas é mesmo. Mas a magia que eu mais gosto é conjurar os Outronex, que é um monstro de fogo, tem um monstro de frost, né, que é de gelo, e eu gosto disso. Isso é mecânica minha que eu uso sempre em jogos que me dão essa oportunidade de ter sempre alguém pra chamar o agro, né, chamar a atenção do inimigo pra eu poder atacar. Então eu vou falar do sneaking também, porque eu vejo ele como assim, uma mecânica de combate. Tem um botão que você aperta e ele agacha, e você fica escondido dos dos inimigos. E para os inimigos te detectarem, tem muita coisa que pode acontecer que conta para eles detectarem você mais fácil ou não. Como se você estiver usando uma armadura pesada, por exemplo, você faz mais barulho, consequentemente ele te detecta mais rápido. O ângulo de visão do inimigo, se ele tiver de costas para você, é muito mais difícil ele te detectar. Né? Então tem todos esses conceitos aí, essa mecânica que trabalha junto de sneak, que eu acho muito legal e eu usei bastante. Tanto que é uma das. Eu tenho duas skills 100%, que eu sou mestre. É a sneak e a smithing, que é de fazer armadura. Então, eu usei bastante sneak. Até quando você ataca alguém com sneak, ela dá dano extra, né? Do inimigo não tá te vendo. E eu uso ela bastante com arco e flecha, que é a última arma que eu uso bastante pra atacar de longe. Então eu vou, dou uma flechada, me escondo, volto, saio, aquela coisa toda. Quando o inimigo é muito foda. Quando não é, agora eu também tô um pouco me fudendo. Já tô fodão no jogo, já saio matando a galera. Mas e vocês? Qual foi a sua mecânica aí, Guerra de João? Então, eu tenho tentado jogar como um Spell Sword, né? Usando feitiço de ataque, geralmente de destruction, raio, fogo, gelo e tal. E usando espada de uma mão só. Às vezes eu também uso arco e flecha e eu sou meio espalhado, né? Uso armadura pesada e uso item pra aumentar a minha magia. E acho que mas é importante. Eu acho que no Skyrim, cara, tem um negócio que você meio que é direcionado de uma forma não tão sutil a se aperfeiçoar em smithing e crafting, sabe? E enchanting, sabe? Você tem que saber um pouco isso, porque senão você vai ficar com a armadura merda e vai ficar com um item sem encantamento e, sabe? Eu acho que o jogo meio que te força isso. O cara que não é bom ferreiro não sabe fazer armadura e a espada, cara. Isso é meio até óbvio, assim. Tipo, se você não for um bom ferreiro, você no mundo como esse, né? Mas o problema é que o jogo é meio que te... Ele não te direciona, ele não te induz, mas tipo assim, se você quiser ser forte, fodão, você vai ter que saber craftear seus itens. Exatamente. Porque... Eu acho que o suprimento das lojas não é... Sabe, você não tem muita escolha, sabe? Se você for querer comprar as armas fodas, você... Primeiro que não tem essas Dragon Band pica que o setista usa, e não vai ter o cara vendendo essa porra no quiosque lá em Windhelm, sabe? Lá em Belfort Roxo, São Conrado, Complexo do Alemão, não vai ter nada disso lá, velho. As arminhas mais decentes, assim, pô, 5 mil moedas de ouro, sabe? Pô, tem que ser o Silvio Santos pra comprar a parada, sabe? Não tem como. Nem você ter um barter skill muito ferrado, tu consegue negociar. Eu acho que... Mas eu queria deixar uma pergunta pra vocês, que é uma parada que eu não sei se eu... Eu não consigo decidir. Vocês acham que o Skyrim é um jogo que pune o cara por se diversificar em... o cara é um arqueiro mais ou menos, um espadachim mais ou menos, um mago mais ou menos, ou você acha que é um jogo que premia o cara que não, eu vou ser mago, eu vou usar todos os feitiços do mundo e vou carregar uma adaga comigo? Vocês acham que... Qual tipo de jogo que é esse cara? Você acha que o cara que se especializa, ele tem um tipo de jogo mais difícil, mais fácil ou mais ou menos igual ao cara que se diversifica? Cara, eu acho que ele premia a especialização. Eu acho que ele premia a especialização, porque a palavra que você escolheu é muito estratégica. Porque ele premia especialização, até no sentido do smithing, por exemplo. Eu tô sem smithing, sem skill points de smithing. Eu sou mestre de smithing, não tem mais pra onde subir. Então, eu consigo... A minha nota de armadura tá, tipo, 800, e é muito alto. 800 é absurdamente alto. Então, só pra base de comparação, e pra quem não sabe se 800 é bom, é muito maravilhosamente bom. Mas por quê? Porque eu consegui melhorar a minha armadura, além do nível de legendário, duas vezes já. De tanto skill de smithing que eu tenho. E isso também... Eu acho que isso também se repete em combate, porque, cara, eu vivo pegando item que fortalece mago pra caralho, tipo staff, sabe? O cara vira uma porra de um Gandalf, mano, tipo, com uma staff fodona lá, que bate nos caras, tem um monte de magia foda que você pode usar com ela, tem aquele monte de objeto mágico que você pode usar, tipo, você usa um anel pra pra dominar a todos lá. Você pode encantar o anel com qualquer poder que você quiser. Você pode encantar uma coroa. Você pode encantar várias coisas pra usar pra te fortalecer como mago. Que se você se especializar em ser só mago, e além do mais, outra coisa, outra mecânica de combate nova aí que a gente não comentou, foi que magia você pode fazer um dual cast também. Você pode tirar a espada da mão, só usar magia nas duas mãos. E se você usar uma magia de bola de fogo, por exemplo, você usa ela nas duas mãos e carrega, ela fica muito mais fodona. Ela fica mais forte. E se você souber, tipo, um inimigo que, de gelo que tem fraqueza a fogo, um inimigo de fogo que tem fraqueza a gelo, esse tipo de coisa, e você tem as magias específicas pra cada um, eu acho que você fica tão fodão quanto, cara. Então, ele premia a especialização, mas ele encoraja diversificar. Diversificar no sentido de você tentar tudo pra ver o que você quer se especializar. Então, essa é a minha humilde opinião. O João, por favor... Com sua eloquência eloquente. Vamos lá, João. Então, cara, eu concordo com você, Cientista. Depende muito também da parte do jogo que você tá. Se você estiver no early ou no mid-game, o cara que se especializa, ele sai melhor. Porque ele vai ter lá um skill de destruction no level 50, 60. Então ele vai dar um dano alto. A armadura, provavelmente light armor dele vai estar alta também. Então ele vai ter ali boas skills. Que vão ajudar bastante ele no combate ali, e principalmente por causa de algo que a gente não comentou até agora, que o jogo ele evolui junto com o personagem. E como que o personagem evolui é através das skills. Se ele sobe de level em Destruction ou em, sei lá, One-Handed, ele vai subir de level como personagem inteiro, assim, vai subir de level de personagem. Então, se o cara, ele faz de tudo um pouco, ele vai subir de level de tudo em tudo, mas não vai ser bom em nada. Então, tipo assim, o jogo vai ficar com level muito alto, ele vai estar, sei lá, level 30, 25, só que ele vai estar com as skills dele em level baixo. Então, tipo assim, ele vai passar por muita dificuldade. Então, no mid-game, não é aconselhável você se diversificar tanto. Agora, no meio do jogo, né? Isso. No início, no meio do jogo ali, você não é recomendável que você se diversifique. Agora, pra tipo, você fazer uma antítese disso, acho que foi até algo inteligente. No late game, né, no final do jogo, quando você já tá level 50, level 55, se você não se diversificar, você não upa mais. E o jogo se torna chato. Porque o que acontece? Você vai colocar suas skills que você sempre usou no level máximo, né? Por exemplo, eu era um Bosmer, né, um Wood Elf, arqueiro e sneaker. Que só ficava no sneak de flechada de longe. Chegou no level 40, mais ou menos, eu já tava com sneak e archer no 100. No level 100, então não tinha mais pra onde upar. E como eu não via. Isso, ninguém me via e não tinha mais como eu passar de level, porque eu já tava no level máximo dessas duas skills. Então, a minha opção era o quê? Me contentar com esse level e zerar o jogo no level 45, 40, e beleza. Ou eu diversificava, ia tentar outras formas de jogabilidade pra inclusive passar de level do meu personagem, pra poder chegar no level 50, 60 e tal. E foi isso que eu fiz. O Skyrim... Ele faz algo que normalmente é reprovável, mas ele faz isso de forma que ajuda no gameplay, que é tornar seu personagem overpowered. Então, tipo assim, se você tem level 100 de Sneak, você é overpowered. Se você tem level 100 de Archer, você é overpowered. E isso proporciona que você possa... Você é muito mais fodão do que o jogo permite. É isso que é overpowered, né? Exatamente. Ninguém vai ser igual a você no jogo. E isso permite que você mude sua jogabilidade. Porque algo que ficou meio claro assim pra mim, desde que eu comecei a jogar, foi que a Bethesda quis que você fizesse de tudo no jogo com um gameplay só, com um personagem só. Você tem aquele New Game Plus no próprio jogo seu. Então, se você tiver no level 60, você pode começar... Se você sempre foi mago, você pode começar a ser guerreiro no level 50. Entendeu? Porque, tipo assim, vou dando meu exemplo pessoal. Eu tava lá com 100 de Sneak, 100 de Archer, e o jogo tava chato. Aí eu pensei, pô, não, vou ter que mudar meu gameplay, vou tentar coisas novas. Aí, como eu tinha 100 de Sneak, eu podia chegar perto dos personagens se eles me notarem. Então eu troquei o meu arco por uma adaga. Aí eu virei meio que um assassino das sombras, assim, sabe? Que só chegava sorrateiro e dava facada e matava. E tipo assim, isso, como o meu Sneak já tava overpowered, eu consegui jogar dessa forma. Agora, se eu fosse abandonar o Sneak também, eu não ia conseguir. Então é aquela parada que o Cientista falou. As mecânicas, elas se ajudam. Eu consegui sair de Archer pra ir pra uma One-Handed que eu nunca tinha usado. E junto com o Rendered, eu comecei a usar Conjuration também, que eu também nunca tinha usado. Então eu conjurava um Artronaut de longe, chegava perto através de Sneak, e o Artronaut já tava batendo em alguém no meio do caminho, e aí ninguém me viu, e eu conseguia jogar com o Unhanded de boa, sabe? Então, é, se ele recompensa ou pune, depende do ponto do jogo que você tá. Qual foi a sua experiência com isso aí, Gerard? É, eu tendo a ser um cara meio espalhado, sacou? Eu acho que foi bem o que ele falou, né, cara? Eu tô meio que no meio do jogo, lá pro nível 30, e eu tô meio espalhado. E algumas paradas são meio difíceis, porque agora eu tô me especializando agora meio tardiamente. Bacana, até pra gente medir a experiência. Com quantas horas você tá, Gerard? Eu tô com umas 50. 50. O setista tá com? 75. 75, e o João tá com? 200. Então, quer dizer, tem uma diferença interessante que a gente tá com três pessoas. Eu tô com zero, viu, galera? Saber, eu tô com zero, tá? Eu tô com zero. Então, pra vocês verem, são quatro pessoas com experiências bem distintas com o jogo, né? Eu tenho uma experiência com o jogo, né? Zero. É, o Gerard tem outro, o Setista tem outro e o João tem outro. Mas é... basicamente tudo isso, né, evoluir arma, todos os mecanismos que tem, vocês fazem para combater, né? E falando de combate, o que o pessoal tem falado mais do jogo, enfrentar dragão, como que é? Eu quero que cada um descreva aqui, como que foi a primeira batalha com dragão, começando pelo Gerard, que é o mais novinho aqui, né, porque eu não nasci ainda, então a minha experiência não permite, né? Eu tô zero de experiência, mas é alguma experiência. Antes ter zero do que não ter nada, né? Mas, Gerard, como é que foi? Já encontrou dragão, cara? Já, o tempo todo. Até já encontrei três dragões juntos, cara. Parecia o Parque dos Dinossauros, aquela porra. E aí, como é que foi? Foi um massacre, né, cara? Pô, fui mastigado lá por um Elder Dragon bizarro. Uhum. Mas, cara, eu acho a batalha com dragões divertida, só que às vezes eu acho que eu encontro dragão demais e começa com uma parada meio banalizada, assim. Tipo, você chega na cidade, tem um dragão, isso acontece. Às vezes eu mato, sei lá, cinco dragões seguidos, assim, sabe? Virou uma micareta de dragão, né? É, virou o salseiro ali do dragão. Salseiro do dragão. Pô, mas assim, a primeira batalha com o dragão é igual pra todo mundo, né? Suponho eu, que sim, é sim. Que é descriptada lá. Pô, eu acho impressionante, cara. Um bicho gigantesco, cuspindo fogo, você com um arquinho e flecha, desesperado, lutando ao lado de uns soldados. A Bethesda soube apresentar o dragão. E eu acho que, como essa mecânica meio livre deles, assim, meio... você pode encontrar um dragão a qualquer momento... algumas batalhas de dragão acabam sendo melhores que outras, sabe? Algumas ganham contornos mais épicos do que outras. Então... mas eu acho divertido, assim. É uma coisa... É que começa a ficar meio rotina, eu acho, sabe? Fica meio... porra, lá vou sair pra matar outro dragão, sabe? É tipo comprar leite no supermercado, assim. Bater cartão. É, bater cartão. Aí mata o dragão. Você sai pra ir pro mercado, aí aparece. Aí você, puta, de novo. É, aí você volta pra casa, pega a espadinha lá, vamos lá, vai, filho da puta, né? Assim, eu tenho visto muita gente falando que matar dragão fica uma parada muito, muito. Eu acho que as pessoas têm achado mais chato do que eu achei, assim. Eu ainda tô me divertindo bastante, mas pode ser porque eu tô. Meio no começo, não sei, com a galera que já tá com vamos mais horas. Vamos lá, a gente tá indo na régua aqui, na roleta. Agora, as 75 horas, Setista, como é que tá as 75 horas matando dragão? Cara, pra mim, ó, eu terminei a quest principal, que é toda de dragão. Toda ela, você encontra vários dragões por ela. Que aí é meio scriptado, coisas que você tem que fazer mesmo, né? Foi menos aleatório. Terminei Guerra Civil e tal. Eu já terminei várias missões do jogo, então eu tô meio procurando indo atrás de coisa pra fazer agora. Eu tô nesse ponto. E só agora, só, cara, de umas 5 horas pra cá, e eu tô com 75 horas. Então, pra mim, na minha experiência de jogo, de umas 5 horas pra cá, que eu tô achando que tá aparecendo muito dragão. Antes, pra mim, tava num nível ótimo. Tipo, eles apareciam de tempos em tempos. Quando apareciam, era uma coisa fodona, né? Tem algumas paredes específicas que você... que é até outra mecânica de combate aí que a gente não falou, que a gente deveria ter falado, que são shouts, né? Que você aprende, são palavras... na língua dos dragões que você aprende. E assim, isso, e eu quero, quando eu terminar de falar, eu quero um comentário do João e do Gerhard sobre a apresentação disso. Porque quando você vai chegando perto da parede que tem essa palavra, tudo fica preto, a palavra começa a soltar tipo uma névoa azul em cima de você, assim, e quanto mais você anda em direção a ela, mais preto tudo fica e só ela fica brilhante. E aí começam uns tambores, assim, tum, uns caras cantando, os caras falando, sabe, um negócio mó macumbeiro, assim. Uhum. E, cara, é uma apresentação muito foda. Eu achei aquilo genial, é como se fosse um, tipo, rito. Você encontrou, sabe? Uhum. Você foi muito legal. E, tipo, eu encontrei essa. E toda parede tem um dragão. Cada parede que você encontra pelo mundo, as fora, né? As que estão fora, geralmente tem dragão. Porque tem umas dentro de dungeon, tem umas dentro de lugares subterrâneos que aí você não encontra dragão. Mas a grande maioria. Geralmente essas em dungeon tem os Dragon Priests, né? Que ficam defendendo lá. É, eu não encontrei nenhuma em dungeon que tem nenhum Dragon Priest, não. Mas sempre foram. Mas sempre foram jogos. Mas sempre foram dungeons, né? Cavernas longas. Né, que eu tive que matar muita gente pra chegar nela. Então acho que isso meio que compensa. Mas, tipo, essas paredes que eu encontrei, elas tinham dragões de maneiras diferentes. Teve uma que eu encontrei no meio de uma montanha lá, que o dragão tava dormindo, cara. Eu passei por sneak por ele, fui lá, peguei a palavra, e aí eu tava indo embora, falei, ah, vou matar mais um dragãozinho, vai. Fui lá e acordei o dragão, acordei, caralho, e matei, entendeu? Então, tipo... É aquilo da Radiant AI também, aquela inteligência artificial do jogo que, meu, o dragão tem um ciclo de vida dele, a vida dele, ele dorme, ele às vezes não tá na parede, às vezes ele tá, entendeu? Então eu cheguei na hora que ele tava dormindo, isso eu achei muito legal. Sai pra comprar pão, sai pra comprar um cigarro. Sai pra comprar pão. Então, esses shouts que você aprende, eles são... isqueiro. É, tá pensando aqui, né? Sai pra comprar pão, sai pra destruir uma vila, sai pra beber sangue de virgens. Assiste uma TV, né? E tipo, esses shouts, o legal é que eles dão uma dinâmica muito diferente do jogo também, porque eles têm poderes muito específicos. Tem um que é slow time, você. Cada shout tem 3 palavras, né? Quanto mais palavras você tem, mais forte o shout é. E mais tempo ele demora pra recarregar. Aí, um dos mais legais que eu uso bastante é o slow time, né? Que é aquele que para completamente o tempo, todo mundo fica paralisado e você faz o que você quiser. Sei lá, come as mulheres, bate nos homens, arranca as cabeças das meninas, faz o que você quiser e quando volta, é como se fosse o time shift. Quando volta, toda a física parada acumula e faz no cara. Então essa é outra estratégia de combate aí que a gente deixou um pouco pra trás aí pra falar, que eu usei bastante, não sei vocês, mas só agora que os dragões começaram a ficar muito frequentes. Eu tive uma batalha, o Gerhard falou de 3 dragões aí, ele até pôs lá no Facebook com o meu nome lá, porra, caralho, 3 dragões, vai se fuder, não sei o que lá. E eu não tive experiência de 3 dragões, mas eu já tive experiência de 2 dragões, um gigante e uma gangue de bandidos, né? E foi muito louco. Então mas demorou pra chegar nesse ponto. Eu tô até impressionado que o Gerhard tá falando isso com 50 horas de jogo, cara. Uhum, 30, né? 30 e poucas o Gerhard tá. Eu tô com mais 50, sim. Mais 50, 50, 70. E, João, você aí tem quase o dobro do setista e do Gerhard somado. Você tá vendo muito dragão e você tá tendo que jogar... Tá dando pra jogar sóbrio vendo tanto dragão assim? É, cara, é aquilo. Assim, não posso nem tirar o mérito do jogo, mas realmente é difícil você apresentar coisa nova com um cara que tá com mais de 200 horas naquilo, né, cara? Uhum. Então, tipo assim, pra mim, porra, tá um saco, né, cara? Eu não aguento mais ver dragão, velho. Realmente, eu não me empolga. O Gerhard comentou que o pessoal não tá gostando das batalhas de dragões. E pra mim, tipo assim, o sistema de batalhas em geral do Skyrim não é dos melhores. Não é. E o do dragão também não fica pra trás. Mas, tipo assim, pra mim a batalha de dragão que mais marcou foi realmente a primeira, cara. Porque eu não sei vocês, mas eu cheguei lá num level muito baixo pra lutar com ele. E, porra, eu não sabia atirar com a flecha direita, eu não acertava uma flecha e eu ficava lá embaixo com o pessoal sendo devorado. Meu Deus, eu não vou sobreviver. Eu saía correndo, me escondia. Foi muito, muito divertido. Mas, assim, eu meio que não vi isso depois, sabe? Então, no meio pro final, assim, eu já não me importava tanto mais. Eu vi um dragão, eu nem queria enfrentar, porque... eu não sei vocês, mas eu não uso fast travel, não. Porque o jogo, ele te permite viajar de um canto do outro do mundo. Se você já visitou esses lugares, é instantaneamente. Então, se você já foi numa cidade, você pode voltar pra ela num clique. Eu não usava isso, eu ia andando de uma cidade pra outra. E nesse percurso todo, eu achava muitos dragões, né? É inevitável. E por isso, assim, que meio que me encheu o saco muito rápido e pelas batalhas não serem tão empolgantes quanto deveriam. A música é muito empolgante, todo o clima, assim, é legal quando atacam as cidades, que os moradores vão lá tentar se defender suas vilas e tal. Mas é aquilo, né, cara? 200 horas não dá pra ficar prestando coisa nova, realmente não é demérito do game. E só sobre a parede de palavras, né, as wall shouts. Eu só não entendo, cara, que tipo assim, é literalmente uma parede, né, cara? Uma parede assim de um tamanho considerável, cheia de palavras, e o filho da puta só me aprende uma, cara. A parede é cheia de palavras, o cara aprende uma só, velho. As outras ele já sabia, mano. O resto é tudo xingamento. A primeira coisa que você aprende é xingamento, né? O texto que tá em volta é tipo assim, ó. Não, eu vou falar a palavra agora. Não, se prepara, a palavra vem agora. Ó, a palavra é essa aí. Dois pontos, essa aí é a palavra. Oi, a palavra é. Pode ser isso aí mesmo, mano. Cara, mas pode falar. Eu ia perguntar pra você, o que você achou, Gerd, das paredes lá? Cara, então, eu acho que a solução gráfica dos caras foi sensacional, cara, porque é uma parada que chama a sua atenção, mas é de uma forma orgânica também, sabe? Eu acho que o jogo tem essa organicidade que o problema disso é que quando ela quebra por algum bug ou por alguma coisa, cara, você é arremessado fora da experiência completamente, assim. Mas, tipo, quando tá tudo funcionando direitinho, Skyrim é muito imersivo. Muito mesmo. Bom, e aí vocês estão falando aí disso tudo, né, do mundo. O João falou que andou pra caramba, falando da ambientação do jogo, do visual, né? Eu já vi gente reclamando que, só tem neve. Outros falam, não, tem coisa pra caramba pra ver. Eu cheguei a ver a caixa do jogo, abri, tem um mapa enorme. A primeira coisa que me veio na cabeça foi a Terra-média, né? Mas o que vocês estão achando da ambientação do jogo, do visu, do local, das localizações de Skyrim? Como isso está ajudando a imersão ou atrapalhando a imersão em momentos de bugs para vocês? Gerard, o que você está achando? Cara, sobre isso, assim, sobre a ambientação, eu acho que é impressionante como que Neil conseguiu colocar tantos cenários diferentes num lugar, assim, cenários geográficos que eu estou dizendo, mas ainda assim manter o lugar coeso, sabe? Porque poderia muito bem ser só neve, sabe? Pô, o continente congelado do norte, assim. Então, tipo, a saída preguiçosa é meter neve nessa merda. Só que, cara, não, você anda pro lado... É por isso que eu vi gente reclamar, que tá com muita neve, não sei o quê, tá, só tem muita neve. Tem muita neve, lógico. Mas, assim, são tipos diferentes de neve. Tem uma neve que é densa e você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Tem um lugar que são só, tipo, campos que tem neve, mas não tá nevando constantemente. Tem pântano, tem planícies. Eu acho que... E, ao mesmo tempo, não parece uma coisa que é uma colagem, sabe? Não tem, tipo, não jogaram um deserto do nada, não... Sabe? É um mundo coeso, mas ainda assim, bastante variado. Parece... É meio Nova Zelândia, cara. Meio Terra-média. Sacou? É isso mesmo. É, tipo, tem a montanha com gelo, dá até a floresta fechada, sabe? É uma coisa, assim, que... Tem sempre alguma variedade. Eu acho que pode falar. Você tem essa mesma visão? Ah, isso... A Terra-média mesmo? Isso que o Gerard estava falando de ser coeso é algo que eu não tinha percebido até agora, mas é verdade. Porque, cara, quem fala que só tem neve deve ter jogado menos de uma hora de jogo, cara. Porque... Cara, não tem só neve, tem um monte de coisa diferente que você vê. Esse negócio de neve pesada, quando você tá embaixo subindo uma montanha, você vê o vento pesado lá em cima da montanha, tá? E quando você chega lá em cima, a neve fica mais densa, porque tá mais frio em cima, entendeu? Tem muita mudança no meio do jogo. E isso de ser coeso é legal, porque assim, você pode começar andando, partindo de uma planície, que é um lugar bem aberto, bem cheio de mato, cheio de grama, cor, né? E você vai andando em direção às montanhas, aí do nada você começa a ver uns pântanos. Aí depois dos pântanos você começa a ver uns lugares com um pouquinho de neve ali, um pouquinho de neve aqui. Aí quanto mais em direção à montanha você anda, mais neve vai ficando densa, entendeu? É esse tipo de coesão que eu acho que ele quis dizer, que é legal, que tipo, eu imagino lugares que existam que são exatamente assim mesmo, entendeu? Isso é muito legal você ver eles representarem, e isso também traz dinâmicas diferentes de combate pro jogo. Se você tá numa planície contra um dragão, por exemplo, meu, corre, você tá fudido, entendeu? Não tem onde se esconder. não tem onde se esconder. Agora, se você tá numa montanha, tem um monte de árvore, tem um monte de pedra, tem um monte de lugarzinho que você pode se esconder, que muda completamente a dinâmica. Então, eu não achava que qualquer jogo ia conseguir ganhar de Red Dead Redemption em vistas, em horizontes, essas coisas. Mas, cara, tem cada visão no Skyrim, mano. Quando você tá lá no... E aí eu quero ouvir um pouco do João e do Gerard também disso. Quando você tá no Throat of the World, que é o topo da segunda maior montanha de Tamriel, né? Que é o mundo onde Skyrim é uma das partes, né? É a segunda maior montanha do mundo, do universo ali. Quando você chega lá em cima... e a neve clareia um pouco e você consegue ver o mundo inteiro, cara. E isso tem em vários momentos. Tem quest que você sai em cima de uma montanha e você vê a floresta densa lá embaixo, assim, cara. Não, isso tirando as auroras boreais, né? Que a primeira vez que eu derrotei um dragão durante uma porra de uma aurora boreal à noite, cara, eu quase morri porque eu ficava olhando pra aurora boreal, caralho, uma aurora boreal, sabe? E o dragão passando em cima de mim, meu. São coisas inesquecíveis, cara. É muito, muito legal. Eles fizeram muito bem. João, como tá a sua experiência com o ambiente aí? Com o visual, com o landscape? Então, primeiro, em relação à diversidade de terrenos, cara, é absurdo, assim. Acho que quem tá falando que não tem essa diversidade não jogou os outros jogos da franquia, porque o Oblivion, sabe? Cyrodiil era uma província que só tinha campo, só tinha mato, só tinha floresta, não tinha diversidade nenhuma. O Morrowind, se passava em Morrowind, né? Em Valdenfall, só tinha mata fechada e não tinha muita diversidade, algumas montanhas, mas nada demais. E em Skyrim, a gente tem as planícies, a gente tem as partes com neve, tem eu não sei se o nome é certo, é província, mas tem uma província dentro dos caras chamada The Rift, que era mais elevada, sabe, ela fica numa altura maior, assim, tipo em cima de uma montanha, um planalto, na verdade, e lá as florestas, ela tem uma aparência mais seca, sabe, de falta de umidade, apesar de ser frio. Cara, é bem incrível o trabalho que eles tiveram, assim, no level design do Skyrim, os ambientes externos são incríveis. E esses efeitos que o Cities falou, cara. Porra, quando eu vi subindo uma montanha de neve, assim, mais ou menos aquela cena do The Lords of the Rings mesmo, subindo uma montanha de neve, com aquela neve batendo, com o vento batendo e levantando a neve, formando aqueles desenhos, porra, é incrível, cara. E sobre só uma coisa antes que eu esqueça. Não, acho que vocês dois já chegaram nesse ponto. Mas a primeira vez que vocês chegam andando até em Solitude, que é uma cidade que fica em cima de uma pedra, cara. É lindo. Você vê de longe a cidade, assim. E a cidade é aquela coisa majestosa na sua frente. Você, caralho, gigante. É muito legal. A cidade fica como sobre uma ponte de pedra, cara. É absurdamente bonita, Solitude, a capital de Skyrim, né? Mas, cara, porra, o céu do jogo é absurdo, cara, as auroras, mesmo quando tá chovendo, as nuvens, os efeitos de tempestade, que eu realmente só tinha visto antes no Red Dead Redemption, foi uma boa lembrança. Só um absurdo, assim, e mais um crédito aí pra Creative Engine, que a gente tinha citado. Como você já falou, quando você tá lá na Truth of the World, né, cara, você vê lá embaixo... O jogo ele não tem load nos ambientes externos. Então, o que você tá vendo lá embaixo, você descer aquela montanha, você vai até onde você tá vendo, cara. É absurdo. E sem nenhum load, assim, tu tá vendo uma casinha lá na puta que pariu, tu vai andando até lá, tu vai chegar na casinha, tu vai abrir a porta da casinha, vai entrar no quarto que tá lá dentro. Foi um trabalho muito impressionante assim, em relação à draw distance do jogo, cara. Bacana, e eu acho que essa diversidade, ela se expande também para as cidades, né, cara? Que você visita, porque, pô, eu acho a arquitetura das cidades fantástica, cara. Tem o Windhelm, que tem aquele clima meio de cidadezinha, medieval, meio que um Rohan, sabe, da parada. Aí que você... Winterhold, foi mal. Aí depois você vai para onde está o colégio lá dos magos, aquela cidade toda devastada. Aquela cidade, a cidade do Ulfric, que é toda... prédios de pedra, parada assim meio, tipo, ali fica no maior frio gigantesco, sabe? Onde ficam os racistas do Stormstormers e tal. A minha facção lá. Um abraço aí pro Ulf também. Não, e... Deixa eu me ligar, Ulfric. Não, e pô, cara, eu fico impressionado com a cidade de Skyrim, cara. Eu... Sim, cara, cada uma tem uma personalidade, cara, é impressionante. Markarth, cara, o que é Markarth? É, cara, aquela cidade é uma cidade meio dos anões, né, cara? Sim, sim, é anões entre asas, né? É, os Dwemer. Bacana, show de bola. E falando aqui, né, a gente joga tudo isso, tem todo esse tanto de mundo, como é que é você manusear esse mundo? Como é que é a interface do usuário? O que vocês estão achando do HUD, o sistema de inventário, item pra caramba? Dá pra ficar pesquisando muita coisa, coletando coisa aqui ali ou não? Eu falava que juntava coisa pra caramba, hein, Skyrim, dá? Dá pra você coletar muito mais coisas que você precisa, na verdade. Você tem que ficar racionando, né, cara? Que eu acho que é algo que antes do Oblivion, assim, sempre que nos RPGs era aquela parada. Se você viu muito, você pega. Se dá pra pegar, você pega e guarda, que vai servir pra alguma coisa. No Oblivion, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei maluco, cara. Que eu saía pegando tudo e, porra, aí eu terminava. Cara, eu sou assim, cara. De prato, colher, parada que... Às vezes até em muito jogo que não é RPG, eu economizo o item que eu vou ver lá no final e nem uso. Ah, é. Cara, mas isso é o clássico do jogador, cara. Você pega a bazuca e você fala, não vou usar agora não. Pode ter um chefe ali na frente. Exatamente. Aí você vai assim e zera o jogo com a bazuca intacta. É, já aconteceu muito isso. Nossa, é clássico. Mas assim, em relação à interface do usuário, eu acho que é uma parada das mais legais que eu admiro bastante nos jogos e que no Skyrim eles fizeram, é a falta de HUD, né, cara? Tipo, você, quando você tá jogando o jogo, a única informação que meio que te tira da imersão é o burro. Não é bem um mapa, né? É um compasso. Ah, uma bússola. Uma bússolazinha e não aparece life, não aparece nada. Só, tipo assim, se você saca a espada, saca o arco, aí mostra lá tua estamina e quantas flechas você tem. Mas se tu guarda o arco, some tudo. Se tu toma um dano, aparece seu life. Se tu não toma, não aparece nada. Isso é algo que eu admiro bastante. E tipo assim, é algo que meio que se perdeu, que tinha no Oblivion, que eu gostava muito, que eu achei que eles iam aperfeiçoar no Skyrim, mas não fizeram. Foi em relação aos stats, cara. Quando você, por exemplo, você é envenenado. No Oblivion apareceu um íconezinho no canto direito superior que mostrava lá, pô, tu tá envenenado, então sai, vai arrumar alguma coisa. Esse cara mostra absolutamente nada. Se tu, sei lá, toma um freeze, tu tá congelado, não mostra absolutamente nada. Isso você tem que achar, tá enterrado. Não, isso tá enterrado em menu. Tá enterrado em menu, mas não deveria. Não tá, não, cara. Vocês estão ficando tudo muito louco, assim, mano. Vocês estão fumando maconha? Tem que ir no menu, colocar magic e procurar lá. Active effects. É ridículo, não deveria estar lá. Não, cara, ó, quando eu tomo freeze, quando eu tomo magia de freeze, que eu vejo aqueles maguinhos retardados lá, quando eu tomo uma magia de freeze, primeiro, as mãos que eu tô segurando as armas e tal, dá pra ver que elas estão congeladas. Sim, dá pra ver. Eu fico ver. Mais lento. Então, isso acontece. Então, eu sei quando eu tô por causa dos efeitos ativos que isso tem no meu jogo. Mas aí que tá, nem tudo é assim. Por exemplo, se tu... Quando tá poison, que você fica, fica tudo verde, fica aquela névoa verde na sua frente. Então você também sabe que você tá poisoned, entendeu? Não... Sim, mas então, por exemplo, eu no Oblivion, teve um momento do jogo em que eu era um pirata. Eu tinha um navio, mandava os caras roubar e tal. E uma parada que eu achava legal era, tipo assim, sempre que os caras saqueavam e roubavam lá, voltavam com ouro, eu meio que, pra imersão, né, cara, pra entrar no mundinho, eu meio que pegava umas bebidas e começava a beber, sacou? Desesperadamente, pô, sou um pirata e tal, tava bebendo. E bebida só dá debuff, sabe? Tu perde umas paradas lá, que eu nem lembro mais o que era, acho que era endurance e outras coisas, e mostravam lá no cantinho superior, pô, tu tá com debuff de tomou muito vinho. Eu achei que, porra, eu jogando Oblivion, pensei, caralho, no Skyrim isso vai ser levado a... Vai ficar mais ou menos aquele modo GTA, quando você tá bêbado, a visão vai ficar turva e caralho. Aí eu fui e no Skyrim tem uma bebida que é proibida, né? Chamada Skooma, que é uma bebida proibida, assim, que é super viciante, segundo o lore do jogo. Aí eu achei uma Skooma e eu, caralho, é agora, moleque, vou ficar bêbado dessa porra. Aí eu fui tomar uma Skooma, fez absolutamente porra nenhuma, com qualquer outra bebida, vinho, não faz nada, não mostra nada, você não tem nenhum retorno visual. Tu tem que ir lá no menu Magic, ir lá em status ativo. E... Mas eu acho que a grande parada que faltou, assim, mostrar, só pra complementar, é que você pode ver que você tá congelado, você pode ver que você tá com a visão distorcida. Mas no Oblivion, ele mostrava uma barrinha que meio que indicava quanto tempo você ia ficar com aquilo, entendeu? Sim, também. É essa informação crucial que tá enterrada no menu. Porque se for lá ver no Active Effects, vai ficar assim, ah, você tá congelado por, sabe, 13 segundos. Mas isso não deveria estar enterrado no menu, porque você, pô, você parou o tempo do jogo pra ver o menu, então a informação ela é inútil, de certa forma, sabe? Ela acho que ela deveria estar na tela. Mas você, você como Dragonborn, num mundo de Skyrim, quando você é congelado, não tem nada falando quanto tempo que você vai ficar daquele jeito. Entendeu? É uma informação que tá disponível enterrada em menu, mas pra imersão, você, eu acho que o aviso do Oblivion falando que você tava envenenado ou alguma coisa assim, que tirava a imersão de você não saber o quanto tempo você ia ficar com aquele veneno. Porque você não sabe, se você for envenenado na vida real, não tem um negócio lá, ou então você vai ficar 15 minutos assim. Eu acho que esse é um cruzamento do que é imersão e o que é usabilidade. Eu acho que isso aí entra mais no campo da usabilidade. Assim. Eu acho que é uma informação mais útil eu saber quanto tempo eu vou ficar envenenado do que é uma característica de imersão eu não saber quanto tempo eu vou ficar envenenado. Eu também acho, cara. Se for assim, tira o like também, tira tudo, porra. Não, não pode ser assim. É um jogo acima de tudo, né, cara? É, cara, eu lembro até do Fumito Ueda falando isso daí, que ele não gosta de fazer jogo com barrinha, entende? Essas coisas, mas... Quando ele fez Shadow of the Colossus, algumas coisas tem que ter, senão é elemento de videogame, tem que ter esse tipo de informação pro jogador. Então é usabilidade mesmo. Então ele gostaria de fazer sem, que ele acha que artisticamente fica mais bonito, mas tem coisas que ele acha que tem que ter. Né? E sobre a Skill Tree e o Galaxy Map? O que vocês podem falar? João, que já tá quase PhD na parada. Ah, cara, olha, a Skill Tree acho que é um problema... Do design do jogo, tá? O cientista já elogiou ela, mas eu vi assim que eles meio que colocaram o design. Eles colocaram o design na frente da usabilidade, entendeu? Basicamente. Uhum. Porque você tem uma escritura que é absurdamente linda, cara. Quando eu vi a primeira vez em um vídeo, cara, eu tava vendo, acompanhando os vídeos de tudo que saiu, o jogo nem tinha saído ainda. Eu vi aquilo e falei, caralho, que foda, absurdo, lindo, parece ser muito intuitivo e tal. Só que, tipo assim, quando você vai usar ela, ela é muito quebrada. Tipo assim, ela não é quebrada, ela funciona, mas ela funciona muito mal e porcamente. Porque, por exemplo, você tá lá na Destruction. Você vai, você vê a Skill Tree, aquele Galaxy Map lindo, tu tá lá na Destruction. Se tu quer sair da Destruction e ir pro Archery, pra você fazer isso, você tem que fazer, sei lá, 6 movimentos com o mouse ou com o analógico do seu joystick. Tem que fazer 6 movimentos pra sair de uma skill e pra outra. Aí tu chegou em Archery, você quer ver qual é o último perk de Archery, você tem que fazer mais 6 movimentos. Se tu tá lá no último perk do Archery e tu quer voltar pra, sei lá, Conjuration, tem que voltar todos os 6 movimentos pra chegar em Archery. E do Archer você fazer, mais, sei lá, mais 3 ou 4 momentos pra chegar em Conjuration. Assim, ela é linda, mas dá pra ver que os caras falaram, ah, não, porra, aquela parada que a galera do podcast do MDM, né, o podcast de quadrinhos, eles falam que é o filme massa velho, sabe? É uma parada irada, nossa, foda, explosão, não sei o quê, lindo, blá, blá, blá. Só que quando você vai ver, não serve pra nada, só atrapalha. Eu vou meio que discordar de você, assim. Assim, eu entendo o que você quer dizer. E eu não dá pra discordar disso porque isso é um fato. Mas é que eu acho que isso é um problema tão sério. Eu acho que desse jeito que os caras fizeram, é porque eu acho que tem problemas muito maiores na questão da interface. Por exemplo, o sistema de gestão de poções, cara, é terrível. É um caos, inferno. Cara. É um caos. Mas, por exemplo, nesse lance da skill mesmo, eu acho que eles pegaram assim, o que é o problema de Oblivion? Oblivion, o sistema de skills era chato, cara. Era tipo, era uma lista, sacou? Parecia sim, a lista sim. De compras. Assim, pô, exatamente. E agora, assim, por mais que você tenha que navegar mais nas galáxias e tal, é uma coisa meio filosofia Apple, sacou? Sim, não é exatamente a coisa mais prática, mas é bonito e aceita aí, cara. Funciona, é funcional. Mais importante, cara. Olha só, é uma mulher complicada, mas é gostosa, entendeu? Então... Ó, excelente comparação. É cara, mas, aí, mas é o sistema de poções, cara, assim, de armas e roupas é o mesmo problema, mas de poções, é que poção vem muito, né, cara? Sim. E todas elas são potion ou poison, ou drought, ou alguma coisa assim. É mas verdade. Aí, cara, aí fica aquela lista, cara. Eu parecia um vendedor de. Eu parecia um boticário, sabe? Eu tinha milhões de garrafas, não tinha pra nada. Sabe? Eu tinha que ficar vendo, porra, só faltava catalogar com etiquetas, assim, as minhas garrafas, né? Pô, nível de piração extremo. Não tem nenhuma forma de filtro, cara, nessa parada de poção. Tipo, poção fica do lado de veneno, que fica do lado de draugo. E, tipo, você tem que parar o jogo pra usar uma específica, tu fica, sei lá, eu já passei mais de 2 minutos procurando uma poção, sim. Cara. Isso é inadmissível. Exatamente. Inadmissível. Isso sim, uma coisa que eles não souberam fazer ainda é administrar isso de poção, e eles não souberam ainda fazer, por exemplo, eu tenho a casa lá de Windhelm, lá de Whiterun, quer dizer, eu tenho aquela casa praticamente desde das primeiras 10 horas de jogo que eu tive, né? E ela tem no quarto de cima, que é o quarto principal, tem uma chest, tem um baú que eu guardo todas as minhas coisas. Então eu dividi um pouco, porque embaixo, no andar de baixo, eu tenho a minha mesa lá de alquimia para fazer as poções. Então eu deixo todos os ingredientes num baú e deixo todas as poções num saco lá para poder ter tudo separadinho e tal. Mas o resto das coisas eu deixo tudo em um baú só. Então, cara, o baú ele não separa para mim, tipo, weapons, tipo, armas, armaduras, poções, blá blá blá. Ele é tudo uma porra só. Então, quando eu... Que falta que faz um Pip-Boy, hein? Não, é foda. Então, jogo medieval é uma... idade média. É pra quem gosta de tomar banho frio mesmo, viu? Já vi que não, esse negócio... Não... Ou não tomar banho, né, cara? Que ou não tomar banho. Sinistro. Eu acho que... ter usado esse sistema do Fallout no Skyrim, sim. O mais bizarro é que eles chegaram tão perto, né, cara? Porque o sistema é quase certo, mas aí faltou alguma coisa. Porque a solução pra mim, pra isso, é abas com filtros, sabe? Sim, é. Mas nego chegou na trave, porque nego botou as abas, só que nego não foi além. Ficou só assim, tipo, uma aba weapons. Mas aí, cara, não, por que não tem uma aba swords, uma aba axes, sabe? Então, na poções, uma aba de poções de cura, uma aba de poções de, sei lá, qualquer coisa, sabe? Tipo, sabe, eletrodomésticos, lingerie... Mano, esse design... Cara, se tivesse uma aba poções, já ia ser maravilhoso. Sim, você separando tá de veneno. Você tá pensando um passo além, tá ligado? Você tá... Poções de cura, poções... Se tivesse uma só poções, já ia estar ótimo. Então, eu concordo, cara. Esse problema do design Apple, assim, que o Guilherme apontou, cara, fica muito óbvio naquela parada meio que... Pra design se masturbar, que é aquela parada de mostrar um item ocupando 50% da tela, cara. Tu tá com a maçã no inventário, tu para em cima da maçã, fica 50% da tela a porra da maçã lá. Cara, que desperdício de espaço, cara. Que desperdício. Aí tu pode... Ah, não, mas tu pode rodar a maçã, olha que legal. Maçã é widescreen, 3D, é, 4D. E tipo assim, tá muito na cara que quem fez isso foi um designer, cara. Foi um, com certeza, bicho. Falou, não, olha aqui que massa, velho. Olha só, posso rodar a maçã, hein, galera? Vai, foda. E bicho, mas. É... Ó, tem uma minhoca aqui na maçã lá atrás. Se você não tivesse rodado, você não quer achar. Vai dar menos 0,5 de HP se você comer essa maçã com furo. A maçã sem o furo dá 0,5 a mais de HP. Nossa, vai fazer uma diferença do caramba. O dragão espirra em você, vai 300 de HP. Foi muito mal implementado esse inventário, cara. Mas o sistema de favoritos até que é decente, assim. Embora o meu tenha ficado uma zona, porque agora tem 744 itens nos favoritos, então... De favorito não tem porra nenhuma, né? Tipo... Não, mas eu fiquei muito esperto com isso, porque eu fiquei evitando ficar colocando um monte de coisa. Eu tenho 4 ou 5 coisas lá, eu tenho 2 shouts, tenho 2 armas, né? O arco e flecha e a espada, e uma ou duas magias, e eu deixei ali, cara. Porque senão, se eu começasse a ficar muito louco, ia ficar que nem você, mano. Tudo era favorite, aí fudeu, né? Vou passar mais tempo organizando do que jogando. É, cara, ou é você adicionar 30 coisas ao favorito e passar 15 segundos procurando o que você quer, ou é você adicionar pouco e quando você precisar de uma poção, você perde 3 minutos lá olhando. Então, mas é exatamente esse tipo de coisinha irritante de ficar procurando coisa e parando o jogo pra procurar poção, procurar feitiço. É esse tipo de coisa que eu acho que, quando eu falei no começo que o jogo não era pra todo mundo, é esse tipo de coisa. Tipo, moleque que não tem paciência, cara, fala, cara, que porra chata tem que ficar procurando essa porra de item, sabe, toda hora. Sim, beleza. É, sabe, aproveitando, então, já vamos fechar isso daqui, né? Eu vou só inverter a ordem das perguntas aqui, mas essa pergunta eu vou fazer pro Jared por último, porque ele quase respondeu agora. Duas perguntas, né? E já vamos fazer já na sequência aqui. João, quem é o público para esse jogo e se a gente recomenda ou não, para fechar? Cara, o público para esse jogo é qualquer pessoa que goste assim, de um RPG, que goste de explorar, que goste de perder seu tempo ali. Perder seu tempo de uma maneira boa, né, cara? Ficar imerso no mundo por horas e horas ali, curtindo, acompanhando a história dos NPCs, o que cada um tem a dizer. O jogo não é pra quem gosta de um combate elaborado. Acho que a gente tem muitos RPGs que tem combates melhores. O Demon's Souls, por exemplo, um jogo que tem um combate excelente. O combate não é um ponto forte, mas a ambientação, qualquer pessoa que gosta de RPG, cara, pode ir de Skyrim, que o lore dele é riquíssimo. E o cara pensa, ah, pô, mas Skyrim é o The Elder Scrolls 5, os outros quatro jogos, eu tenho que jogar? Não, cara, tu não tem. O jogo ele é um jogo com camadas, sabe? Se você é um jogador que só quer jogar ali pra brincar, quer bater um pouquinho, quer matar um dragãozinho, o jogo é pra você. Se você é um jogador que gosta de se aprofundar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais de cada NPC, saber um pouquinho mais da história, do que tá acontecendo, o jogo também é pra você. Que tu tem os livros lá que vai te dar uma boa base do que aconteceu antes. E se você é aquele jogador que gosta de ver a metafísica, ver se o jogo tá quebrando a quarta parede, os caralho, o jogo também é pra você, que o jogo também tem, brinca muito com isso. Então, é um jogo pra meio que pra todo mundo, assim, mas é, se você é jogador de, sei lá, sem querer generalizar aqui, mas se é que, cara, que você joga PES e Call of Duty, tu vai se frustrar, porque o jogo é lento. Se pra você apreciar o jogo bem, tu tem que se dispor de umas horas, tu tem que ler, tu tem que saber inglês, né, cara? Eu não sei se tem alguma versão em espanhol vendendo por aí, mas... Ainda não. Tu tem que saber inglês, não tem jeito. Mas e, é assim, cara, pra esse público que gosta mais de um jogo mais elaborado, que gosta de perder horas e horas do jogo, eu recomendo sim. Beleza. Setista, quem é o público pra esse jogo e se você recomenda ou não o game? Cara, o público... Eu não gosto da expressão de casual e hardcore, então eu não vou usá-la. Eu acho que o público... qualquer pessoa que já gosta de... E já joga, já é mais acostumado com RPGs no geral, não só por turno, mas... especialmente ocidental, né? Fallout e tal. Mas eu acho que também é para um público que quer fazer esse pulo de jogos mais... gerais, jogos mais que nem o João falou, PES, COD e tal, para um jogo com um pouco mais de substância. Eu concordo com ele que a gente tira muito mais do jogo quando a gente sabe inglês e sabe ler as coisas e entende os conceitos e tal, mas eu acho que a estratégia de combate é tão recompensadora por si só que o cara, ele pode gostar de jogar o Skyrim sem saber exatamente os detalhes ou uma visão geral da história, mas só aprendendo as magias, o que as magias fazem, os combates, as coisas diferentes que ele pode fazer. Então eu vejo como para jogadores que já estão acostumados com esse tipo de jogo e para jogadores que já, assim, gente que gostou bastante, por exemplo, do Assassin's Creed 2, que é um meio termo ali de joguinho fácil e joguinho com uma mecânica um pouco mais complexa. O cara gostou muito de Assassin's Creed 2, então já é um comecinho de um pulo para um Skyrim, entendeu? Ele tá simplificado o bastante pra suportar esse tipo de jogador também. Apesar do Todd Howard ter falado que não é basicamente pra esse tipo de gente, ele falou em uma entrevista: se você não gostou do Oblivion, você não vai gostar do Skyrim. Eu respeitosamente discordo dele. Eu acho que eles conseguiram fazer um negócio que os jogadores que estão nesse meio termo conseguem começar a gostar de jogos um pouco mais complexos. E eu recomendo, puta, muito. É um dos meus jogos top 5, assim. Então, yes, eu recomendo bastante, sim. Gerard, que foi o mentor aqui praticamente da resposta dessa pergunta, né? Quem é o público para esse jogo, Gerard? Quem gosta de Maria Gadu, quem gosta de Vete Sangrada? Se você recomenda ou não o jogo? Olha, eu acho que você não deveria gostar de nenhum dos dois, mas isso é uma outra discussão. Mas eu acho que o lance é o seguinte, cara. Para mim, a característica principal do cara que vai jogar Skyrim é o seguinte: você tem que ser capaz de apreciar um jogo por um aspecto maior do que a soma de suas partes. O combate de Skyrim é bom? Não, não é bom. Não é um combate que vai rivalizar com jogos tipo, especializados nisso. Ele não. Os sistemas que estão operando em Skyrim, especialmente no quesito de combate, eles não são os melhores. Mas se você ver o plano geral, você já está andando meio caminho para você entrar numa parada que vai ser. Assim, vai ser marcante, cara. Eu acho que se você conseguir ver Skyrim além do micro e pelo macro, eu acho que você consegue. No negócio que o Todd Howard falou do Oblivion, eu acho que o cara que ele odeia Oblivion, acho que ele não vai gostar de Skyrim, mas acho que o cara que ele via alguma coisa em Oblivion, ele via um brilho nos olhos do Oblivion, esse cara, ele vai encontrar o jogo dele em Skyrim, porque ele é, cara, ele cortou a gordura do Oblivion, ele melhorou quase todas as mecânicas de combate, mecânica de feitiço, mecânica de gestão de skills, e, quer dizer, existe uma certa polêmica aqui, mas ele, assim, indiscutivelmente ele tornou tudo mais acessível de uma forma que é, abriu Skyrim para o mercado. Ainda não é um jogo para todo mundo. Se você trata o videogame como um esporte, seja jogando PES ou então um jogo viciado lá em Call of Duty, não é o seu jogo. Você vai achar o combate lento, você vai achar a história chata. Mas esse sistema que vocês falaram, que você pode apreciar o jogo em diferentes círculos, assim, sabe? Você pode ser aquele cara que faz as quests principais, faz a guerra civil e deixa o jogo pra lá. Você já vai tirar aí umas 30 horas de jogo, 40 horas de jogo. Você pode ser o cara que lê todos os livros, o cara que se aprofunda, o cara que sabe tudo que tá acontecendo, o cara que mergulha no lore, sabe? Essa liberdade de jogar assim como você quer e apreciar o jogo do jeito que você quer, cara, eu acho que Skyrim é o jogo que marcou 2011, mesmo que talvez não seja o melhor, mas é o jogo que vai dar a cara para 2011 ser falado daqui a 15 anos. As pessoas vão citar Skyrim como um ponto que eu acho que empurrou a indústria para um caminho completamente diferente, assim. Então, evidentemente, eu recomendo para qualquer alma viva, pelo menos dar uma tentada, mas não acho que todo mundo vai gostar, não. Tentarei, eu quero ganhar a minha cópia, assim como eu ganhei a minha cópia de Mass Effect, entende? É, ah, né, Certinho? Ganhei a cópia de Mass Effect, não, eu espero ganhar nada. A minha cópia de Skyrim, entende? Ganhei a cópia, não devolvo mesmo, entende? Então, eu quero ganhar a minha cópia e a gente quer saber também o que vocês acham, quem tá jogando, quem não tá jogando, o que espera, tá? Tem muita gente que ainda não tá jogando. E esse foi aí o nosso primeiro, né, talvez, episódio sobre Skyrim, porque a gente acredita que esse jogo ainda vai dar muito o que falar. Agradeço muito a participação do Gerard. É, pautão, hein, João? Pautão. Opa. E coelão, hein, Cetista? Coelão. É, e esse foi o primeiro episódio sobre Skyrim do Orion Cast. E até o próximo episódio.